Começa agora o programa Vivência Espírita. Um programa que traz orientações, ensinamentos, informações e aprendizado. Falando da imortalidade da alma, das leis morais e da vida futura, segundo os fundamentos da doutrina dos Espíritos, recebidos por diversos médiuns e codificados por Allan Kardec, com produção e apresentação de Jorge Reis, Rui Barbosa e Rodrigo Costa. Bom dia, queridos amigos vivencianos. Hoje é o nosso programa de número 1047, no dia 10 de março de 2024. E nós estamos recebendo aqui, direto de Caçapava, a doutora Patrícia Cristina dos Santos. Bom dia, Jorge Reis. Bom dia, Rui Barbosa. Bom dia, queridos ouvintes e queridos amigos do programa Vivência Espírita. Nós vamos entrando lá com apoio de WS Festas e Embalagens, Maquim, venda, assistência técnica e manutenção de copiadoras e aparelhos eletrônicos, livraria Casa do Caminho, Gigavale Atacado, depósito do seu depósito, Polo Hotel, conforto, praticidade com economia, Camel Filtro, solução e saúde para sua água e Ponto Sul Automóveis, onde vocês encontram qualidade, segurança e garantia. Agradecemos também aos Centros Espíritas AME, ao Anjo Ismael, a Casa do Caminho, Jefa, Luz e Vida e Paulo de Tarso. Sem esquecer de agradecer o Grupo Musical Castelã e as tendas de Umbanda, Mãe Maria e também Pai Jeremias e Vó Catarina. Hoje, como o Rui falou, nós estamos recebendo aqui a doutora Patrícia e o assunto vai ser a mulher no Espiritismo, né? E outros assuntos também, porque é interessante que ela é endocrinologista e a gente pode falar um pouquinho também dessas doenças modernas aí que... Modernas na nossa cabeça, né? Porque já existe a vida toda. Estamos recebendo também o Nil, né? O Nil está ali, estava esquecendo. Estava esquecendo. O Nil é amigo. O Nil é amigo da Patrícia e está aqui com a gente também para dar um apoio. E a gente falar um pouquinho também do livro que nós vamos lançar na sexta-feira, no sábado, lá na AME. E o Nil, como sempre, é o responsável pela parte gráfica, né? Pela capa do livro. Daqui a pouco ele dá um bom dia aqui para a gente. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, boa tarde, boa noite, nossos queridos ouvintes vivencianos aqui presentes, participando a gente aqui, ouvindo o nosso programa pela rádio, pela Web Rádio Vivência Espírita. Já deixando aqui um alô para os ouvintes da Web Rádio Sementes e Amor de Mato Grosso do Sul, a Rádio Espaço Espírita de Barra Velha e a São Francisco, lá da cidade de Tobias Barreto, Sergipe, que retransmite a gente pela Web Rádio e também pela TV Web, pelo canal do YouTube. A gente tem o Web Rádio Sementes e Amor, Campo Grande, o Recanto da Prece Euripes Barçanufo e a Web TV Espaço Espírita, que retransmite a gente todo domingo. A gente agradece o carinho. E os nossos ouvintes aí, vivencianos, que estão assistindo a gente pelo YouTube. Então, o pessoal já está aqui, a Claudinha Oliveira, mandando bom dia, o Irami, lá de Salvador, Bahia, desejando um excelente programa, o Leandro Ribeiro, mandando bom dia, vivencianos, o Vicente de Paula Teixeira, a Marta Gonçalves, o Antônio Bessa, aqui presente também, mandando parabéns às mulheres e aquelas que têm por perto, o Piero, está aqui também participando, a Irene Maria do Nascimento, um ótimo programa para nós hoje, o Forcato, o João Paulo Gonçalves, lá de Paulista, Pernambuco, aqui presente, a Ana Maria Silva, mandando um abraço aqui para o meu irmão Nil, Antônia Varoto, a Fernanda Cassal, lá da Casa da Marcela, a Elida Silva, lá de Juiz de Fora, e o Edson Andrade, já presente aqui, participando conosco. Lembrando que a gente vai sortear, lembrando não, comentando agora que a gente vai sortear dois livros do Jorge, os livros que o Jorge vai lançar na semana que vem. Deixa eu pegar aqui. Vou mostrar aqui que é mais perto. Então a gente vai sortear dois livros do Jorge. Então, a lançamento que vai acontecer semana que vem lá na AME, às 19h30. É só para quem vai lá, só para deixar claro, tá, Rodrigo? Só para quem vai lá, né? É. Então, quer dizer, a gente vai sortear os livros para quem ligar para nós nesse número que eu vou colocar aqui para vocês. É, no 12-3921-3009. Então, DDD 12-3921-3009. Então, quem ligar para nós e falar, ó, quero participar do sorteio, então, se ganhar, tem que buscar o livro lá na AME, lá no lançamento, tá? Então, ainda vai ganhar um autógrafo ainda, né, do Jorge, né? Se for lá buscar o livro na AME, sábado que vem, às 19h30. A gente vai comentar mais, tá? Então, quem quiser participar... Não mande aqui pelo YouTube, mande, ligue para nós dizendo que era participar do sorteio. Antes que as pessoas reclamem, poxa, você está discriminando os outros estados, os outros países? Não. Aí depois, com o correr do tempo, a gente sorteia também para as pessoas, para qualquer um, né? Para qualquer um de outros locais, para poder... Só a que gente aqui, só por causa dos outros programas. É, só por causa do que é o lançamento, e o lançamento, sim, é aqui, né? Para ficar mais engraçado. Exatamente. Então, participe do lançamento, semana que participe aqui do sorteio, então, do livro Jesus, Caminho, Verdade e Vida. Então a gente vai comentar aqui, o Nil vai comentar como é que ele fez a capa pra gente aqui também. Pra quem não sabe, o Nil que fez o logo do Viver Espírita, esse logo que vocês estão vendo aí atrás, foi ele que criou também as ilustrações aqui de Jesus, Chico e Kardec. Ali no cantinho atrás de você. Exatamente, vocês estão vendo aí na parede. É. Tá, então ligue para nós, telefone, só repetindo, 12-3921-3009 e diga quero participar. Hoje vocês estão vendo que o estúdio tá cheio hoje, o auditório tá cheio aqui hoje. Uhum. Manda um tchau aí, olha lá, o pessoal tá... as filhas do... O Nil tá aí, então tá todo mundo aqui também, os parentes da doutora filhos, Patrícia, né? Que a filhos gente vai dela, comentar. Marido. Legal, então a gente... Vou passar aqui... Trouxe a torcida, ela diz aqui. Então, passar aqui pro Carlinhos. Bom dia, Carlinhos. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Nil. Bom dia, doutora Patrícia. Bom dia, Rui, aniversariante de ontem. Parabéns. Bom dia, Jorge. Bom dia, família da doutora Patrícia, a família do Nil, que vieram aqui hoje prestigiar, que o nosso auditório hoje está repleto. Tem que trazer torcida, né, doutora Patrícia? Senão não tem graça, né? E a maioria é corintiana. Então, mas nem todo mundo é perfeito, né, como dizem os São Paulinos, os Santistas e os Palmeirenses. Eu, como graças a Deus, não torço para time nenhum, sou um cara feliz, e eu tenho certeza disso. Bom dia, família vivenciana. É, porque discutir futebol não presta, não dá certo. Bom dia, família vivenciana, que a paz do Mestre Jesus nos envolva agora e sempre, graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Vamos ler uma mensagem de Virtudes e Valores, psicografia de Jorge Reis, mensagem de Tiaguinho. É o item 17, ética. Ter ética é saber agir com caráter e nobreza, é saber se comportar com respeito e destreza, é ter conduta moral, honestidade e firmeza. Queridos irmãos e irmãs, vamos respirando profundamente, acalmando o nosso espírito, acerenando os nossos ânimos, fazendo o nosso religare junto à espiritualidade maior, a fim de que possamos agradecer ao Pai pelo dom da vida, por nosso corpo perfeito, por tudo que temos, pelo que somos, e pela oportunidade que temos nessa vivência de aprendermos um pouco mais da nossa evolução espiritual que buscamos, Senhor Jesus, através do Seu Evangelho Redivivo. Nos tornar hoje um pouco melhores do que fomos ontem, trabalhando aquilo que nos deixou como herança, Senhor Jesus, a caridade e o amor incondicional. Que possamos servir sempre ao próximo, para sermos servidos amanhã, nessa espiritualidade abençoada. Agradecidos mais uma vez, nós pedimos, Pai. Pai, envolve-nos nesta manhã com o Seu manto, trazendo-nos a paz, o aconchego e a calma na alma que precisamos, para enfrentar as dificuldades do dia a dia como aprendizados, e tenhamos assim, Senhor, a vitória garantida em nosso espírito, a fim de que consigamos tornarmos-nos hoje espíritos melhores do que fomos ontem. Agradecidos vos rogamos, Pai. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação e livra-nos, Senhor, de todo mal. Pois vosso é o reino, vosso é o poder e vosso é a glória para todo sempre, manifestado em nossas vidas. Amém, amém, amém, Senhor, amém. Tema do dia. Tema do dia. O tema do dia será a mulher na visão espírita. E o mês de março é o mês da mulher, né? No dia 8 nós tivemos o Dia Internacional da Mulher e teremos hoje falando sobre a mulher na visão espírita, e domingo que vem nós teremos a Paula e a Jéssica de Biasi falando sobre a mulher e os preconceitos. Bom dia, doutora Patrícia Cristina dos Santos. Bom dia. É médica endocrinologista e clínica geral em Caçapava. Isso. E faz parte da Igreja Cristã Espiritualista. Bom Isto, dia. Bom dia. Então, o que, que a gente pensa na mulher na visão espírita? Mas vamos deixar um pouco depois. Eu gostaria que a senhora falasse o que uma médica endocrinologista faz. Então, uma médica endocrinologista, nós tratamos dos transtornos de hormônios. Então, alterações, no caso das mulheres, alterações do ciclo menstrual, alterações da tireoide, de peso, logicamente também de diabetes, de colesterol, de triglicerídeos. Então, nós tratamos toda a parte hormonal e de metabolismo. E a clínica geral é... É tudo. É tudo. Eu brinco que a endocrinologia é a clínica geral especializada. É mais do que o clínico. Ele, além de ver todo o organismo, ele vem a ver a parte hormonal. Porque tudo que você pensa dentro do organismo humano, o hormônio está no meio. Então, se você pensa, tem hormônio. Então, tem neurotransmissor, que é uma forma de hormônio. Se você respira, tem hormônio. Se você corre para manter a forma, para baixar colesterol, tem hormônio, então você tem glucagon, tem insulina, tem cortisol. Então, o corpo humano é uma glândula grande. Então, por isso que a gente acaba falando que a endocrinologia é um super clínico. Quer dizer, se alguém que tiver alguma dúvida de endocrinologia, é isso mesmo? Uhum. Pode também fazer alguma pergunta para a doutora? Pode. Pode sim, sinta-se à vontade. Tá. E nós estamos aqui com o Nil. O Nil já é muito conhecido nosso, é autor de todas essas proezas que nós temos aqui da parte artística, é o Nil que faz, né? É, nós temos aí a, nós temos aqui a, o painel aqui do lado, temos ali o Vivência Espírita, temos as cópias, do, a, as capas dos livros, então o Nil é aquele nosso grande amigo, grande companheiro e grande amigo do Jorge também, né? Sim, amigo de todos aqui, né? E o Jorge também não é amigo do cachorro que você tinha também, né? Ah, sim. O Jorge, Messi e Raí, é? A dupla, né? De, que eram super amigos do Jorge. Eles ficavam muito felizes quando o Jorge chegava em casa. É? O cachorro? Eles viam um companheiro, eles viam um companheiro. Era companheiro. Era um companheiro, o companheiro Jorge. É, não é aquele que você sentava lá, o Nil falava, não, aí não, aí é do não, cachorro. Não, os cachorros do Nil não tomam conta da casa, não. Eles só ficam nos cantinhos deles. Ah, é. Mas não, quando você chega, ele mas vem o Messi, atrás. O Messi, quando o Jorge chegava, ele olhava assim, ele identificava, opa, peraí. Ele corria e pulava na cadeira, ele tinha uma cadeira. Uhum. Ele não deixava o Jorge sentar na cadeira. Cadeira do... Era a cadeira do Messi. É, dá licença não. Aí, Messi. O Jorge uma vez foi numa casa de um amigo dele, aí tinha uns três ou quatro cachorros. O Jorge ia sentar numa cadeira e falava, não, isso aí é do cachorro tal. Eu ia sentar, essa aqui também... Eu... O cachorro rosnava para mim quando eu ia sentar no lugar. Então, e o mestre só fazia isso porque a primeira vez o Jorge sentou na cadeira dele e ficou indignado. Essa cadeira é minha. Então, toda vez que ele chegava, ele corria e sentava na cadeira antes do Jorge. Para o Jorge não sentar. Não, mas botava ele para fora, ele era bonzinho. Aí, se botava ele para fora, ele aceitava. Bom, vamos lá com a doutora Patrícia. É um grande prazer, então, recebê-la. E nós vamos entrar aqui no assunto a mulher na visão espírita. O que a senhora poderia dizer da mulher na visão espírita? Porque a mulher é mulher em todo e qualquer lugar, em todo e qualquer ambiente. É uma deusa para a gente, né? Então, na visão espírita, não tem a divisão de homem e mulher. O espírito não tem sexo. A gente só tem sexo, tem órgão sexual para o corpo físico. Porque para o espírito, não. Então, quando nós encarnamos ou como homens ou como mulheres, conforme a necessidade do crescimento, conforme a necessidade da evolução, das práticas que a gente precisa aprender, das experiências que precisamos passar. Então, só encarnamos naquilo que precisamos. Então, seria muito fácil eu encarnar como médica todas as encarnações. E aí, como seria eu engenheira? Como seria como professora, como pedreiro ou como qualquer outra profissão? Porque você sempre fazer as mesmas coisas que você faz, você não tem crescimento. Acaba se tornando automático. É que nem a criança. Eu aprendo a andar, tropeço, caio. Quando aquilo se torna automático, eu já não penso mais. Isso se torna instintivo. Então, é a mesma coisa. Quando nós encarnamos conforme as nossas necessidades. Então, nós encarnamos ou como mulheres ou como homens, conforme a necessidade que a gente precisa. Ah, eu preciso melhorar o meu amor, o meu devotamento, o meu desprendimento para um outro ser humano. Eu venho como uma mulher que tem essa facilidade do amor incondicional, do amor para com o próximo, daquele olhar mais aguçado da necessidade do próximo. E aí eu preciso desenvolvê-lo, renasço como mulher para que isso possa ser cada vez mais aumentado, cada vez mais desenvolvido. Então, o homem, ele vem para quê? Para liderança, para proteção, para servir ao outro. Enquanto a mulher, ela cuida, ela guia, ela faz o quê? Toda a sociedade, ela é baseada na mulher. Quem que traz o espírito para o mundo? Quem possibilita o encarne daquele espírito necessitado que precisa evoluir? É a mulher. É através dela que vem cada um de nós. É porque a própria doutrina espírita, ela mostra a responsabilidade da mulher, que é bem maior do que o homem, né? Até, além de ser maior que a do homem, é mais importante. Porque se você não tiver a mulher como o veículo pelo qual nós encarnamos, imagina um homem tendo filho. Nossa! Outro dia fizeram um teste. Acho que a gente não aguenta, não. A gente não aguenta, não. Outro dia fizeram um teste do homem sentindo as dores da menstruação. Não foi Nossa, fácil. Nossa, mãe! E as variações hormonais, né? Um dia eu estou feliz, outro dia eu estou triste, outro dia eu estou com ódio. Ah, e no próximo dia eu estou matando alguém. Mas isso é próprio da mulher? A flutuação hormonal e gerando a flutuação de humor é muito comum. Tanto que nós temos precedentes, né? Que se a gente cometer algum crime no período ou perimenstrual, pré-menstrual ou até mesmo pós-parto, a gente tem atenuante, tá? Não dá ideia, não dá ideia, não. A gente tem atenuante. Eu sempre tive uma visão diferente. Às vezes você acha criança jogada na rua, você acha criança não recém-nascida, tudo, né? E quem leva a cacetada foi quem jogou, e quem jogou foi a mãe, né? Eu sempre tive uma visão humana nessa situação. Porque muita gente, a maioria das pessoas, não pensa na situação daquela mãe. Ela não pensa o que ela está passando. Ela não está passando. Não é só questão de necessidade. É muito questão emocional também, né? É, que opção que ela teve na vida? Por que aconteceu aquilo? O que está acontecendo? Quer dizer, todo mundo pode ter depressão, todo mundo pode ter tudo, mas na hora que acontece um negócio desse, todo mundo cai de pau na pessoa, ao invés de procurar e correr para ajudar. Isso não é muito dessa variação também? De repente a mulher fica assustada ou tem a questão financeira, tem a questão de quem que não vai conseguir dar conta, tem a questão de tudo, mas tem principalmente, eu acho que a questão emocional, que a gente tem que ter piedade com a pessoa e não cair de pau nela. E tem a própria questão também da missão que essa mulher assumiu quando veio, de receber esse espírito, e muitas vezes ela não dá conta dessa missão. Eu estou recebendo uma pessoa que me prejudicou muito num pretérito, e aí eu estou recebendo de volta, e será que eu vou realmente conseguir levar a cabo? Tem esse pormenor também. Muitas vezes nós não conseguimos cumprir, honrar com os nossos compromissos, porque ainda vivemos num planeta de prova e expiação. Então, muitas vezes, a expiação que a gente passa, a gente acha que não vai dar conta. Quantas pessoas que vêm com deficiências, que vêm com problemas sérios de saúde, você vê que elas conseguem, vivem muito bem, obrigada, elas superam muito as expectativas. E tem outras com os mesmos problemas que não conseguem, se tornam amarguradas, se tornam extremamente revoltadas, muitas vezes tentando até terminar a encarnação por conta de achar que não consegue vencer essa missão, não consegue vencer essas dificuldades. Então, eu acredito que, assim, vai depender muito do espírito, da evolução dele. Se ele é um espírito evoluído, com maior conhecimento, com maior cabedal moral, ele vai conseguir levar essa dificuldade toda, essa missão à frente. Mas, se não, ela vai realmente acabar abandonando essa criança ou tentando interromper essa gravidez, tentando diversas formas de não ter esse filho, de não ter contato com esse espírito que lhe foi dado. E a gente sabe que é uma missão complicada, porque é você ter um devotamento muito grande. E como que você vai ter um devotamento para um espírito que te é um inimigo tão renhido de vidas passadas? Mas doutor, você falou, você tocou num ponto que eu veio a intuição minha aqui do que eu assisti ontem, acho que foi ontem na televisão, na França, comemorando o aborto ser constitucional, né? Então, 70% do país é a favor do aborto. Aquilo deu uma dor no meu coração, assim, de você ver um país inteiro, 70% e 70%, porque aqui no Brasil, de repente, pode ser até aprovado. Só que é o contrário, mais de 80% é contra o aborto. Mas lá você viu que a sociedade parece que está totalmente ligada a isso, quer dizer, que acha aquilo certo. Eles falaram que só na época de Napoleão Bonaparte é que foi usada uma prensa para fazer uma lei, dessa vez foi usada a prensa, quer dizer, eles estão dando um valor tremendo e a gente olha com tristeza isso. E parece que isso aí está se tornando uma coisa, um padrão no mundo, um efeito cascata. O que a senhora pode pensar disso, falar sobre isso para a gente? São duas coisas que nós temos que levar em consideração. A primeira coisa, de onde veio a informação? Porque hoje em dia a gente tem que tomar muito cuidado com as informações que são veiculadas. A gente precisa realmente estar no meio da população para saber o que realmente essa população pensa. Que se a gente lembrar que a França é um país católico, sendo um país católico, a igreja sempre foi uma adversária contrária à interrupção da gestação. Então, falo, 70% da população realmente é. Qual o perfil dessa pesquisa? Quem que foi averiguado, quais pessoas que foram entrevistadas, qual a amostragem que foi feita. Porque é muito mais fácil eu falar assim, ó, aqui dentro dessa sala, 100% é espírita. Sim, porque todo mundo aqui é espírita. Agora, se você sair ali na rua, essa porcentagem vai cair. Então, é, a gente precisa tomar um cuidado quanto às informações. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é o seguinte, a gente tem que levar em consideração que nós estamos passando por um período de transição. Então, nesse período, tudo que é, digamos assim, efervescente, tudo que acaba levando ao caos, ele vai se tornar muito mais preponderante. Então, o que vai acontecer? Até que tudo se assente, toda vez que a gente faz uma reforma, né, parece que quebra tudo, cai tudo, parece que nunca acaba, tudo de ruim acontece, a mesma coisa. Então, vai começar a aparecer os casos. Ah, vamos aprovar o aborto, vamos aprovar a liberação das drogas, vamos aprovar isso. Tudo que é de interesse contrário às leis morais e às leis de Deus. Mas, na verdade, o que, que acontece? É uma forma das pessoas também se tornarem mais espiritualizadas, no sentido que, mas espera aí, aprovou por quê? Não, eu sou contra, não, eu não vou fazer isso. Então, o que, que acontece? Isso vai acabar sensibilizando, trazendo as pessoas mais para o conhecimento, porque muitas dessas pessoas que vão ver essa notícia vão falar assim, nossa, espera aí, eu não pensava nisso até então. Eu achava, eu vivia, né, andando da correnteza. Agora não. Agora eu tenho que pensar nesse assunto. Agora eu tenho que avaliar e me posicionar. Então, isso vai levar muito às discussões. Jesus já falava, há de haver os escândalos, mas ai pela mão daquele que vier o escândalo. Mas, doutora, a França, ela é modelo de civilização, modelo de cultura, e ela, vamos dizer, colocando na lei magna lá da que é a Constituição, ela não está dando exemplo para outras nações que vão querer pegar o exemplo da França? Eu acredito que não, porque a França, ela era modelo cultural, modelo de moda, de etiqueta, até o começo do século XX. A partir da década de 40, quem é o nosso modelo mundial é os Estados Unidos. E eles já têm uma lei de aborto há muitos anos, desde, se eu não me engano, da década de 70, comecinho da década de 80. Então, eles já têm isso. Já tem as clínicas que são liberadas para o aborto e tudo mais. Então, se a gente for levar em consideração de quem vai realmente lançar moda, não é a França, porque a França já liberou o aborto. Está fora de moda. Teoricamente, está fora de moda. Quem liberou foi os Estados Unidos. Uhum. Ele que está, digamos assim, capitaneando a moda hoje em dia. Aí também está caindo, né? O imperialismo americano está diminuindo. Agora está começando outras potências a se tornarem atores principais da peça. E a França perdeu muito da relevância mundial que ela tinha. Tanto que o que acontece? A França vive um período de caos muito grande, onde o número de imigrantes ultrapassou o número de habitantes dali e está tendo problemas de crimes, de drogas, de crimes sexuais. Então, assim, a França está num momento muito caótico da história dela, como quase foi no período pré-Revolução Francesa. Uhum. Porque a gente vê que a França, em 1940, ela foi invadida pela Alemanha. A Alemanha fez o que queria lá na França. Sim. Também em 18 aconteceu a mesma coisa. Quer dizer, a França é aquele modelo que parece-me que já está ultrapassado, né? Sim. Tanto que, se a gente analisar, vamos pegar o pessoal mais antigo. Tinha aula de francês na escola. Uhum, eu Hoje peguei. Não. Hoje eu é tive. Aula de inglês, aula de espanhol. É, eu tive aula de francês. Uhum, olha como a França se tornou, entre aspas, obsoleta. Uhum. E, infelizmente, ela ainda guarda muito desse orgulho que ela tinha da história dela. Porque ela não admite, quando você entra na França, se você falar inglês ou qualquer outro idioma, eles não te respondem, eles te ignoram, você tem que falar em francês. É o que torna patente o que o Chico Xavier fala, né? Tudo passa. Tudo nessa vida passa. Então, quando você vê essas... Ah, a Argentina liberou o aborto, a França liberou o aborto... A Colômbia. A Colômbia. Uruguai. Uruguai. O presidente atual do Brasil, né, o senhor Luiz Inácio, ele aumentou o período que você poderia estar fazendo o aborto terapêutico, né, de crianças anencéfalas, risco de saúde para a mãe... Fruto, né? Gestação fruto de estupro, aumentou para 9 meses. Então, o que acontece? Já é difícil encarnar de lá para cá. Agora está mais difícil ainda, né? Então, ainda vai encarnar. Independente do que? Aquilo que a gente falou, né? Há de haver os escândalos. Agora você coloca do lado de lá. Desculpa te interromper, tá? Doutora, mas você coloca do lado de lá. É, você tem muito mais bilhões de espíritos na fila para encarnar e aqui 7 bilhões. Lá dizem que tem mais de 30 bilhões. Né? Sim. Não é exato, né? Claro, ninguém contou, né? Mas aí você tem o risco de você não conseguir encarnar é muito maior, né? Porque se você, cada vez mais os países liberam, né, esse tipo de coisa, você diminui as suas possibilidades, né, de encarnação, né? Mas, na verdade, o que acontece? Você diminui nos países ditos civilizados, que já a taxa de natalidade já é baixa. Então, na verdade, não vai mudar muito, como a gente brinca, a regra do jogo. O que vai mudar, talvez, se isso acontecesse, por exemplo, no continente africano, que ali a taxa de natalidade ainda é alta. Uhum. Na Índia... No Nepal, nesses grandes bolsões de nascimentos, de nascedouros de espíritos. Oriente Médio também. Oriente Médio também, porque o Oriente Médio, lá você tem o Alcorão, que diz que você tem que se multiplicar. Que um homem só é um homem pleno, que a mãe é só uma mãe plena, quando tem muitos filhos. E eles pensam isso no sentido mundial, né, doutora? Exatamente. Mundial. Por exemplo, é a França. É. A França é árabe. É árabe. Ela já foi, Rui. Hoje quer dizer, se você for analisar nesse ponto de vista, a lei não vai pegar muita gente, não. Não. Né? Porque os outros são questão de consciência, não é questão de lei. Não. Né? Ou se a maioria já está sendo de outra religião, eles não vão aceitar. Então, tem lógica bastante o que a doutora está falando nesse sentido. É, eles ficam forçando a barra, mas vai chegar uma hora que a curva vai ter que ser feita e não tem jeito. Agora, é claro, como nós estamos muito mais ligados no cristianismo mesmo, o espiritismo, o que a gente considera ser um aborto, a gente acha muito mais grave mesmo essa situação. Mas, na realidade, o que ela está falando tem bastante lógica no sentido de falar... Deixa passar que isso aí vai passar. Então, eu acredito que seja temporário mesmo, como a Patrícia disse, porque a França, exemplo, estou falando da França, e ela está se tornando um novo Islã, né? Porque a quantidade, e como o Corão diz que tem que preservar a vida, você não pode matar, e sim, se multiplicar, e esse foi o processo que eles fizeram nas últimas décadas. Foram como imigrantes, se multiplicaram e estão transformando a França de cristã para muçulmano. Legal, vamos mudar de assunto para poder ficar mais leve? Voltar ao assunto. É que estava ficando meio pesado. O doutor Benedito, seu colega lá de São Paulo, grande amigo nosso aqui, ele fez uma afirmação, mas eu acho que pode virar uma pergunta. Ele diz assim, o amor de mãe é o que mais se aproxima do amor de Deus por nós? O amor de Jesus? É. Nossa, aí foi só um pouquinho, né? Consegue chegar num patamar mais elevado... Talvez do nosso conhecimento, do nosso parâmetro, mas ele consegue chegar num patamar um pouco mais elevado do que o, vamos colocar assim, o básico. Vamos imaginar assim como dosagem de glicose. O normal da glicose é até 100. Então, o amor de mãe chega a 400 de glicose no sangue. Glicose? De doçura. E a glicose do homem? A do homem, aquilo que a gente sempre fala, vai depender muito da evolução daquele espírito. Tem muitos pais que são muito mais devotados que muitas mães. E tem muitas mães que são extremamente devotadas. Então, vai depender realmente do espírito. Se aquele espírito já teve várias vivências como mãe, então ele traz isso já impresso. Né? Se ele aprendeu, já traz a doçura impressa no seu organismo. Então, ele já vem um pai extremamente dedicado, um pai extremamente doce. É um pai-mãe. E isso é a mesma coisa. Tem mães que ela não tem aquela afinidade pelo filho, não tem aquele amor, não tem aquela... aquele desprendimento amoroso que deveria ter. Mas por quê? Muitas vezes não é no espírito. Ele ainda está aprendendo a ter aquele amor, a ter aquele cuidado, aquele olhar de mãe que olha assim, você não está bem. Não, mãe, estou bem, estou joia. Não, você não está bem. Você não está comendo aquela comida que você gosta. Você não está fazendo tal coisa. Você não... Por pequenos gestos do filho, ela já descobre o que ele está passando, o que está acontecendo dentro do íntimo daquele espírito. E o homem não percebe nada disso. O homem percebe. Mas como ele é muito prático... Então, o que acontece? Ah, quando ele quiser falar comigo, ele vem e fala. A mãe que fica cutucando. A mãe que tenta ficar lá assim, né? Cavando, sabe? Vamos comer pelas beiradas para ver se a gente descobre o que está acontecendo. O homem não. O homem é prático. Se você quer falar, fala. Se não quiser falar, tem problema. A gente está aqui para ouvir. Mas, doutora, é interessante que a própria doutrina nos ensina que... um corpo físico é feito de junção de dois corpos, é um homem e uma mulher. Sim. Agora, o espírito, nós não sabemos de onde vem, né? Esse que é o grande mistério. Nós não sabemos quem é que nós vamos receber espiritualmente em nossa casa. Com certeza. O espírito a gente sabe que vem do Pai, né? Que vem de Deus. Nós nascemos da mão dele e conforme nós vamos passando... pelas inúmeras encarnações, nós vamos revezando ou, dependendo daquilo que a gente precisa aprender, da que a gente precisa evoluir, a gente passa por várias encarnações semelhantes, né? Sempre como homem ou sempre como mulher. Depois que nós aprendemos aquele assunto, nós passamos para uma nova encarnação como um sexo diferente ou... num país diferente, com uma cultura diferente, há relatos de que a gente ouve no meio espírita, né, de que os soldados alemães eles estão reencarnando como africanos para aprender a valorizar, né, o amor, a valorizar aquilo que eles deixaram de valorizar, a vida. Como eles... criaram, causaram muita dor, causaram muito sofrimento, agora eles estão sofrendo na pele o que eles fizeram, né? A lei de causa e efeito. Então, nós sempre precisamos nos modificar. Alguns nascem, são predadores sexuais, acabam renascendo como mulheres islâmicas para que possam saber o que é viver sob o jugo de uma cultura que considera a mulher como se fosse apenas uma moeda de troca. Objeto. Engraçado, um objeto. Né? Engraçado que se a gente pega o livro A Caminho da Luz, de Emmanuel, né? Ele conta a história de Maomé e diz que Maomé só conseguiu tudo que ele conseguiu graças ao apoio financeiro da esposa. Sim. Que era ela que financiava que ele saía para pregar e tudo mais. Se não fosse ela... é, talvez o islamismo não existiria hoje. Olha só aqui. Sim, mas engraçado falando, que assim... Falando do tema de mulher, né? Uhum. Mas mesmo dentro do Alcorão, a mulher sempre foi vista não como um objeto, não como uma pessoa à parte, mas uma pessoa igualitária. E olha que estranho, né? Igualzinho o Evangelho. O Evangelho, a mulher sempre foi vista como uma igual, como uma pessoa que também tem a contribuir com a dispensação da doutrina, né? dos ensinamentos de Jesus. Quando você entra em contato com a parte romana, o que acontece? Os romanos, eles tinham uma visão mais arcaica contra a mulher. Então, a mulher não tinha direito a nada, a mulher era uma pessoa extremamente vista como inferior. E aí, quando o cristianismo primitivo abraça o ideário romano, o que acontece? A mulher acaba sendo rebaixada também. Que é o que acontece quando Roma adere ao cristianismo, né? Exatamente. Quer dizer, Roma aceita o cristianismo, né? Vamos dizer assim, e passa tanto que hoje a Igreja Católica é a Igreja Apostólica Romana. Sim. Né? Doutor, a gente, conforme a gente vai se aproximando, aprofundando nos ensinamentos de Jesus, né, no conhecendo um pouquinho mais, e principalmente pelas informações espirituais que a gente recebe, Chico Xavier e demais autores que estão trazendo para a gente informações, a importância da mulher na época de Jesus, por ele, né? E depois isso foi abafado, né? Depois isso foi não dão tanto valor para as mulheres como deveriam dar. Assim, o que está dando a impressão hoje que a gente vê é que parece que as coisas eram muito mais da cabeça delas até do que dos próprios outros apóstolos. Assim, a importância que elas tinham ali dentro daquele movimento com Jesus era muito importante das mulheres. Mas depois, quando vai passando o tempo, talvez essas viradas aí de chegar até a mistura do paganismo com o cristianismo, é que ela começa a perder o valor e vão até caçando as coisas que elas estavam preparando, porque do jeito que os outros preparavam, elas também estavam preparando. Sim, tanto que Maria Madalena, ou Maria de Magdala, uhum, ela era uma mulher rica, culta, falava várias línguas, e ela seguiu Jesus por livre e espontânea vontade. Ela tinha todo um cabedal de conhecimento que Jesus abraçou. As irmãs de Lázaro, de todos os companheiros, Joana as esposas, Cusa, né? As esposas dos apóstolos que eram casados também se tornaram difusoras, uhum, do Evangelho. Por que que elas foram negadas? Por que que eles transformaram Maria de Magdala na prostituta? Por conta de, assim, eu tenho uma figura feminina em pé de igualdade com todos os outros apóstolos, que eu coloquei como sendo os mais sábios, os mais importantes. O que vai acontecer? Eu não consigo dominar essas pessoas. Elas têm um referencial. Se eu tirar esse referencial delas, elas vão seguir aquilo que eu falo, e o que eu falo é lei. Para uma população que não tem conhecimento, que não tem... não sabe ler. Eu só sei aquilo que os padres, aquilo que as pessoas com uma envergadura social maior que a minha passam. Então, o que acontece? Isso acaba virando lei. Mas o que também acaba levando muito em consideração é que a própria população abraça. E engraçado que a maior parte da população é mulher. Uhum. Quem que ensinou o homem a ser machista? A mulher. Quem que ensinou o homem a achar que a mulher não serve, que a mulher é inferior, que ela não tem inteligência, que ela não tem capacidade? A própria mulher. Olha só que coisa interessante. Isso pegando atualmente. Dois homens vão numa festa, estão vestidos iguais. Nossa, você está igual a mim. Nossa, que legal, bacana. Vamos, parceiro. E está tudo bem. Está maravilhoso. Vocês conversam, dão risada, fazem piada. O pessoal já pergunta, vão cantar junto? Né? Vão cantar junto? Que dupla sertaneja é essa? Mas, doutora, eu ganhei uma camisa muito bonita da minha esposa e fui num casamento em Cruzeiro. Cheguei lá, mas tinha um cara bêbado lá com a mesma camisa. Ele não aguentava parar em pé. E eu com a mesma camisa. Eu falei, ah, vou ficar aqui até o final da festa. Já que eu tô aqui, que fique, né? E as mulheres não, elas competem contra elas mesmas. Em vez de elas se unirem, elas mesmas se denigrem. Eu vou dar um exemplo que acontece no meu consultório. Eu pergunto, ah, você trabalha com o quê? Ah, eu só trabalho em casa. Oxe, como assim eu só trabalho em casa? Eu trabalho em casa e isso é importantíssimo. Porque se a mãe não levanta, não faz o café da manhã, não faz o almoço, não limpa a casa, não lava a roupa, não passa a roupa, isso é um serviço, isso é um trabalho essencial. É uma coisa impressionante. E é ela que passa os valores da sociedade para os filhos. Então, ela vai passar honestidade, honra, de você ser um amigo fiel, de você ter o devotamento à religião que você professa, seja católico, evangélico, espírita, umbandista, candomblecista, não importa quem você, religião você abrace. Mas é a mulher que vai te dar a base do que você vai ser mais tarde. E o mais importante é a economia que ela faz no lar. Depende. Como depende? Depende. Depende de umas que abre, não, que gasta. Ela não precisa pagar passadeira, lavadeira, pessoa para diarista. Ah, ele tá com a visão machista. Assim como o homem também faz. Então, a gente tem a divisão das tarefas, né? Então, a gente também não precisa pagar. Nossa Senhora, minha esposa deve estar xingando o Rui agora. Oi. Eu vejo que a própria mulher não valoriza o trabalho do lar. Exatamente. E eu fico vendo, para ser sincero para você, eu sempre vi isso. Uma mulher faz uma limpeza, ela está fazendo uma limpeza da casa, de repente entra a criança lá toda lambuzada de lama, emporcalha tudo que ela acabou de limpar. Ela olha, baixa a cabeça, respira fundo e fala, vamos nós de novo. E não é. E é um serviço que não tem tempo. E é um serviço que você não tem tempo. Você sempre tem que estar fazendo, independente de qualquer coisa. E é uma coisa tão interessante que, quando a mulher não dá conta do serviço da casa, até porque ela tem uma jornada dupla, ela cuida da casa, ainda cuida do serviço que ela trabalha fora. E se ela der a sorte, que muitas vezes você tem que ter sorte, de encontrar um companheiro que não ajuda, que chega, ah, mas eu trabalhei o dia inteiro. Tá, eu também. Eu tenho uma casa para cuidar, eu tenho um filho para olhar, eu tenho as tarefas que ele precisa fazer. Você pode me ajudar? Ah, não, estou muito cansada, eu preciso descansar, trabalhei demais, meu chefe me encheu o saco. Então, ela dá essa sorte de ter um companheiro que participa só das coisas boas. Então, o que acontece? Ela tem uma jornada dupla. E isso é extremamente cansativo. E, quando você não dá conta, as mulheres que entram na casa e sabem que elas trabalham fora, elas olham assim. Nossa, faz tempo que a sua casa não vê uma faxina, né, amiga? Então, tem uma história interessante que a pessoa estava passando e estava um movimento de gente na frente de uma casa, assim, um monte de gente, a polícia parada, tudo. A pessoa, o que aconteceu aí? Falou, a mulher matou o marido lá dentro. Mas matou por quê? Ela falou, ela estava lavando a casa e ele entrou com os pés sujos dentro de casa e matou ele. Ele falou, nossa senhora, e a polícia está aí, não prendeu ainda, por quê? Ele falou, está esperando ela secar. Se entrar também. E é muito bem assim, porque chega... Mas aí tem atenuantes, né? É o atenuante. Mas chega num ponto que realmente é que nem um médico. Você trata o paciente com diabetes. Então, você avisa para o paciente diabético, você não pode comer doce. Se você comer doce, você vai ter problemas de saúde, você pode infartar, você pode ter um AVC, você pode ficar ligado a uma máquina de hemodiálise por conta de insuficiência renal, você pode ficar cego, vai ter amputação. Toma cuidado, a saúde que você tem que ser cuidada, aquilo que você perdeu, você não recupera. Se avisa. que nem mãe, se avisa. Aí, quando você, o paciente volta, fulano, você não fez dieta? Ah, mas tinha um pudim de leite moça que a minha mulher fez e eu não consegui resistir. Aí você fala, tá bom, você vai resistir a uma internação na UTI? Você ou é vai culpa resistir? Da mulher? Ou é culpa da mulher? Não. A culpa, mas é aquele negócio que a mulher culpa a outra mulher. Mas a diabetes causa tudo isso? A diabetes causa tudo Nossa, isso. Nossa, tem que tomar cuidado. Mas muitas vezes eu culpo o outro por uma falha minha. Porque se ela faz o pudim, ela pode estar, tem a sua parte, a sua parcela de culpa? Tem. Mas ela não colocou o pudim inteiro dentro da boca da criatura. Eu fui lá com as minhas perninhas, abri a geladeira com a minha mãozinha, cortei a fatia do pudim e comi. Mas escondido, né? Às vezes na frente de todo mundo, tá? Aqui o Jamil Lima entrou aqui também. É lá de Maricá, do Rio de Janeiro, está aqui com a gente. Um abraço. A Arlete, ela está falando assim... bom dia, eu admiro a doutora Patrícia, eu me consulto com ela e sou grata. Ontem foi incrível, as surpresas para o Rui também. Ela está falando as duas coisas, mas ela está fazendo uma pergunta aí também, não está? Está sim. Ela pergunta assim, as mulheres estão bem cuidadas pela doutora Patrícia. Quais as funções hormonais que confundem os pensamentos e as emoções? Todos, serve? Todos. Da tireoide, dos hormônios sexuais, que é o estrogênio, a progesterona, o cortisol, o paratormônio, serve tudo. A gente sabe que isso não é são só as mulheres, os homens também, tá? Então, toda alteração hormonal no organismo vai mexer com o humor. Então, vai mexer com toda a parte do sistema nervoso central. Então, vai mexer também com cognição, memória, raciocínio, concentração. Temperamento. Então, a gente sabe que, por exemplo, o homem com problema de tireoide, ele fica irritadiço, não tem sono, a concentração vai para o brejo. Então, aquele cidadão que é um engenheiro, que precisa prestar atenção nas plantas daquilo que está fazendo, que está construindo. E aí fica e olha, não guarda, não lembra. Isso tudo altera. A Deise Manzano está dando um bom dia, lindezas. Tá bom? Isso aí. Porque um dia você já foi mulher, então são lindezas, vai. Deise, um bom dia para você. Cleberson Palma também entrou aqui. Antônia também dando um bom dia. João Ramalho. Arlete colocou aqui. Jorge, que incrível a sua fala. Obrigado, viu? Foi a palestra ontem que nós fizemos lá no Paulo de Tarso. A visão quanto à mãe. A sua visão quanto à mãe, que tem estas variáveis. Ah, não, ela está falando de agora. Está falando de agora. A não dar conta de ter um bebê. Julgamento não ajuda. É isso mesmo, né, Arlete? A gente pensa assim desse jeito. E na hora o que tem mais é isso, né? Os julgadores. Por qualquer coisa que aconteça. Quando a gente vê alguma coisa que aconteceu na televisão, ninguém nem sabe ainda o que foi. Ninguém nem sabe ainda se alguém matou, se não matou. Já está todo mundo lá julgando, já fazendo tudo para poder crucificar a pessoa. E a Cleide Best disse que está mandando bom dia aqui, hoje ouvindo de Alto Santo, Ceará. Olha só. Legal. A dona Marli também manda um abraço a todos aqui. O Bessa. Ruth Marques, o Thiago Borges. O Bessa falou, lembramos que a França é terra de Kardec, entretanto o espiritismo não vingou por lá. É um país revolucionário e materialista. E é o que vai acontecer com o Brasil também, se continuar do jeito que está, né? Jesus tira daqui e leva para outro lugar, exatamente, facilmente. Bom dia a todos, Tatina Neca está falando, o Thiago, nosso Thiago, que está lá em Feira de Santana, né, que ele está. Bom dia, vivencianos, Rodrigo, por favor, mande um forte abraço para o meu amigo Nil. Já está dado aqui, viu, Nil? O Thiago. A Ruth das Graças Silveira, bom dia a todos. O Ed Moreno, bom dia, nobres vivencianos. Ontem o Ed estava lá no Recanto de Luz Irmã Sheila cantando lá, né? A Rosilma Ferreira, do Nascimento, é muita gente hoje só quer ter um filho ou nenhum. Com certeza, na próxima encarnação, seremos pobres. Pobre tem 5 filhos, vejo no projeto. Não sei, depende. A gente não sabe o que a gente vai ser. Quem decide é o pessoal da espiritualidade. A gente só, digamos assim, a gente pode ter assim, eu gostaria, o gostaria é uma coisa boa. Agora, selo é que é mais difícil. E ela falou, e ela continua aí na sequência. Pode falar. Enquanto eu puder escolher a minha reencarnação, quero ser sempre mulher. Amo amamentar, sentir o bebê mexendo. Eu vou combinar com você, viu, Rosil? Tá. Se tiver jeito de trocar, eu continuo deixando você aí, vai deixando assim mesmo, tá bom? Mas ser mulher é muito bom. Tá com moral, tá escolhendo a reencarnação. Eu espero que eu já tenha sido, né? Pra poder não precisar repetir. Não, eu espero que você seja, porque atualmente... Não, agora é sério, não é brincadeira, não. É, porque atualmente está sendo muito mais fácil ser mulher do que lá atrás. Então, se já você pegou a pedreira, agora você vai pegar mamão com mel. Vai ser muito mais fácil. Antigamente, você, uma mulher querendo ser uma catedrática, era assim, tá louca, vamos internar no manicômio. Que nem a história do negro, que queria entrar numa faculdade nos Estados Unidos, prenderam o rapaz. Então, hoje em dia, você tem uma emancipação feminina muito bacana, que eu acho que vale a pena. Isso por conta do progresso do homem. Kardec já falava, em 1866, na Revista Espírita, que você tem a evolução natural, o progresso da humanidade. Então, a visão da igualdade da mulher e do homem, dos mesmos direitos, né? Direito ao conhecimento, direito a trabalhar. São funções diferentes. Então, eu não vou fazer a mesma coisa que um homem. Então, eu não vou bater uma laje, não vou carregar peso. Até porque nós, mulheres, não temos a mesma musculatura que o homem. Tanto que as pacientes minhas, elas reclamam. Ai, meu marido faz dieta junto comigo, ele emagrece, eu só 300 gramas. Lógico, nós temos mais massa gordurosa, porque nós vamos sustentar uma vida, diferente do homem. O homem, ele precisa da massa muscular para nos defender. Então, quando tem um perigo, é ele que vai entrar na frente para nos defender. E isso é da natureza. Foi criado assim. Natureza animal, né? Você comentou sobre manicômio, a Marli Borges manda bom dia lá desde Barbacena. Oxi! Quando a criança pequena lá em Barbacena... Pessoal, por falar nisso, o Rodrigo falou, mas vocês podem... Tá no, eu passei até pro Nil esses dias, sim, né? O Holocausto Brasileiro. O Holocausto Brasileiro. É, que está um documentário no Netflix... Sim. Assistam, né? Que na, em Barbacena, no Hospital Colônia, morreu mais de 60 mil pessoas. É o manicômio, lá, né? O manicômio. Então, por vale isso que a pena... eu falei que ela mandou um abraço lá, um bom dia desde Barbacena. É, vale a pena assistir esse documentário para a gente ver certas situações que nós já passamos no Brasil, né? E aí não tinha discriminação. É. Era totalmente homem, mulher e criança. Foi tudo quase misturado, que Chico, né? Xavier foi mandado para lá, né? Quase. Quase que ele ia para lá. Se tivesse ido para lá, ele tinha morrido, com certeza, porque era um absurdo. Então, é emocionante o documentário. Eu li o livro da Daniela Arbex, né? Eu li o livro dela, O Holocausto Brasileiro, muito legal. E o documentário também faz a gente ficar emocionado em vários pontos quando eles começam a contar aquela história. Aí o Rodrigo falou agora, eu lembrei disso. O senhor Rodolfo Alexandrino... Foi um genocídio de 60 mil pessoas, né? O maior hospício do Brasil. Uhum. É, e outra coisa, é interessante que no documentário, eu gostei quando foi, ela fez a pergunta, a Daniela fez a pergunta para algumas pessoas, quem que era o culpado? Aí ninguém nomeou o culpado, todo mundo assumiu a culpa, né? Falou, todos nós somos culpados. Todo mundo, né? Que era envolvido. É, porque não só, foi os médicos, não. Foi os enfermeiros, não. Quem tomava conta, não. Foi o governo. Não, é todo mundo, é a sociedade. Todo mundo foi culpado daquilo, né? E era outra época que a gente vivia, que achava que você tinha que isolar o pessoal e largar lá num depósito de gente que não era nem gente, porque eram tratados como animais mesmo, né? Então, é muito triste, mas a gente tem que assistir isso para poder Não, claro, se Deus quiser, isso não vai mais acontecer aqui no Brasil e nem em lugar nenhum do mundo, né? Mas é um absurdo. O senhor Rodolfo Alexandrino está mandando um abraço para todos. A Ronália Gonçalves, lá de Remanso, mandando um abraço fraterno para todos. É, a Érica Leandro também, a Rosilma entrou mais uma vez aqui. Zazu Moura, um bom dia a todos. É, ele deve estar lá em Natal, no Rio Grande do Norte. A Leta entrou aqui mais uma vez. É cultural ser mãe amorosa ou há mulheres que não desejam engravidar e o fazem para pertencer? Será que é isso que ela está querendo dizer? A mulher também é mais julgada e às vezes elas evitam a gravidez de forma inconsciente. Viu mais ou menos? Quer que eu fale de novo? Uhum. Tá. Então ela coloca assim. É cultural ser mãe amorosa? É cultural ser mãe amorosa. Agora, se o espírito é amoroso, já são outros 500. Já é outra, digamos assim, outro agrupamento. Uhum. Então, o ser amoroso é a evolução do espírito. Independente se ele seja homem ou mulher. No corpo físico, tá? Então, o fato de eu ser amoroso, eu posso sê-lo... Posso ser um pai amoroso, uma mãe amorosa, mas isso é inerente a mim. Tem mulheres que não são. Tem mulheres que têm os filhos e são verdadeiros carrascos para os filhos, que são as chamadas mães narcisistas, que elas transformam a vida do filho ou da filha num verdadeiro inferno. Só que é aquela história. Eu não sei o que eles têm que resgatar. Eu não sei aquilo que eles vieram para transformar e acabou se transformando num campo de guerra. Então, a gente sempre tem que levar em consideração o quê? O que, que cada um desses espíritos envolvidos precisam construir, as pontes que precisam construir entre eles, ou as correntes que precisam ser destruídas. Então, como a gente não sabe, então, pode ser uma mãe amorosa? Pode, mas também pode ser uma mãe que é extremamente carrasca, que transforma a vida desses filhos, ou desse filho ou dessa filha, num mar de martírio. A outra pergunta que ela coloca aqui dentro, ou há mulheres que não desejam engravidar e o fazem para pertencer? O pertencer aqui, eu acho que está dizendo, porque é mulher, porque a mulher ela tem que engravidar. Pela pressão das pessoas ao redor, muitas vezes. Ah, eu não quero ser mãe, não tenho. Só porque eu sou mulher não quer dizer que eu tenha que ter instinto materno. Aquilo que eu estava falando. É da evolução daquele espírito. Se aquele espírito ele não quer, a gente tem o livre-arbítrio. Então, se eu não quero ser mãe, se eu não tenho vontade, eu não tenho desejo, e acabo fazendo isso porque a minha mãe, minha sogra, as minhas amigas, os meus amigos todos, né, têm família, têm filhos, eu tenho que fazer também. Porque eu não suporto a pressão em cima de mim. Então, isso acontece. Então, muitas vezes, a pessoa tem esse desejo de pertencer a um grupo ou de... ficar bonita no Instagram, no Facebook, né? Nas redes sociais. Porque a gente vê também muita mãe de rede social que posta, né, a foto com o filhão lindo, maravilhoso, todo arrumadinho, mas no dia a dia a criança é relegada a segundo plano. Só comentar aqui, Jorge, que a gente... Quem falou aqui foi a Marli Borges. Ela falou, Rodrigo, eu estou em Barbacena, Espanha. Barcelona. Eu li Barbacena. Eu li Barcelona. Eu não sei porque... Foi intuído para falar de Barbacena. Aí eu voltei aqui, realmente, é Barcelona. E eu tinha falado Barbacena. Barcelona. É do ladinho. Mesmo. É do ladinho. É pertinho, pertinho. Eu acho que foi intuído para falar do filme. Exatamente. É. Vamos fazer um intervalo? Legal, bacana. Vamos sim. Tem pergunta aqui do Aécio César, que ele mandou faz tempo. Depois a gente coloca então isso, depois do intervalo. Tem mais perguntas aqui também. Tem pergunta do Ari, mas Rui, quando voltar a gente volta com a pergunta do Aécio. Tudo bem? Uhum. Aí a gente já faz na sequência, depois do intervalo. Nós vamos aqui para o intervalo com a música Mulher Caridade, em homenagem à Dona Aparecida da Conceição Ferreira, do Hospital do Fogo Selvagem. Muito bom. Momento musical. Oferecimento Grupo Musical Castelã, levando o Evangelho através da música. Demonstra Nós estamos aqui com a doutora Patrícia Cristina dos Santos, que é médica endocrinologista e clínica geral de Caçapava e faz parte da Igreja Cristã Espiritualista. Ah, e é legal depois a gente falar, né? Comentar da igreja que a gente não comentou no início, né? Explicar pra gente o que, que é. Mas... Da Igreja Cristã Espiritualista? Isso. É uma casa de caridade que tem mais de 60 anos de existência, e ela foi criada por conta da nossa mentora, a Dona Alzira. Ela tinha a mediunidade muito acentuada e foi, procurou auxílio em vários centros espíritas, até que um dia ela foi num centro de Umbanda e ali se manifestou os guias dela. E abriu-se essa casa justamente por conta do quê? Eles rodaram vários locais para ver né, uma casa onde ela poderia estar trabalhando. E o marido dela, o seu Claudino, ele não achava uma casa que fosse adequada. Aí eles fundaram a Igreja Cristã Espiritualista. E é uma casa extremamente familiar, onde você tinha marido e mulher trabalhando, filhos, tios, primos. É uma tenda de Umbanda realmente familiar. E a Evanilda, do Mãe Maria e o seu Dalmo, eles começaram o desenvolvimento mediúnico lá. E dali, pelo fato de muita dificuldade de ir e vir de São José para Caçapava, eles solicitaram se poderiam abrir uma casa aqui em São José. E abriram o Mãe Maria, o tenda de Umbanda Mãe Maria. Então, nós somos casas irmãs. Muito legal. É legal a pergunta, sabe por quê? Porque quando fala assim, como que é o nome do centro mesmo? Igreja Cristã Espiritualista. Dá a impressão que é evangélica, né? Evangélica, parece. Então, por que que tem este nome? Né? Vamos voltar na história. É, na década de 20, de 30, principalmente durante o governo do Getúlio Vargas, houve uma perseguição muito grande às religiões umbandistas, de candomblé. O próprio espiritismo também teve muitos problemas com a polícia por conta disso, né, da perseguição da polícia. Vira e mexe, você tinha dirigentes de casa espírita ou casas de Umbanda sendo presos por conta de feitiçaria, de bruxaria, de charlatanismo. Então, por isso que a casa recebeu o nome de Igreja Cristã Espiritualista. Legal. Legal, né? Porque foi, inclusive, foi nessa época aí, o Zé Arigó, né? Depois, eu acho que Getúlio Vargas, foi depois, né? Getúlio Vargas, o Arigó tinha sido preso e o Juscelino Kubitschek foi lá e soltou ele. Não, foi no governo Juscelino mesmo. Que foi ali preso. No... Aí é 60 e pouco já, né? Ali mas... é... Juscelino que entra e dá o solta ele como... É, deu induto, né? O induto, né? É. Depois Juscelino Kubitschek, uhum. Né? Que era amigo de Chico Xavier, né? Uhum. Temos pergunta? Temos. Tem uma pergunta do Aécio, né? E tem outra do Ari também. Vamos fazer a do Aécio aqui. Primeiro que faz tempo que está aqui. Vou soltar aqui, tá? Deixa eu só aumentar aqui o som. Um bom domingo, a bancada do Vivência Espírita e a entrevistada, que receba desde já meus parabéns pelo Dia da Mulher. Minha pergunta é a seguinte: como a senhora vê na visão espírita o destino das mulheres num país da impunidade, sem apoio de leis e de governantes que as protejam? Continuar pedindo a Deus auxílio e deixar que elas todos os dias entrem apenas para as estatísticas para serem dessa forma lembradas? Obrigado. Talvez fala de violência, né? Então, quando a gente fala de violência, a gente fala de violência contra o ser humano, seja homem, mulher, criança... Então, toda vez que você tem impunidade, quando você não tem leis que realmente protegem o ser humano, não importa se você é mulher, se você é homem, você vai sofrer. E como a gente sabe que nós estamos num planeta de prova e expiação, que nós vamos sofrer aquilo que precisamos sofrer e que a gente precisa solicitar ao Pai Maior força para que possamos passar por essas provações da melhor maneira possível, com resignação, com fé, porque injustiças, né, como a gente vê na matéria, elas não existem, né, no plano do Pai. A gente sabe que tudo é justo. Se passamos por que passamos, é porque necessitamos reajustar. São débitos, são dívidas que nós, digamos assim, contraímos, né, nosso carnezinho das Casas Bahia, né, de 360 meses, que a gente tem que pagar. A fatura do cartão de crédito vai chegar. Você vai ter que pagar por aquilo que você fez, seja em qual corpo físico que você precisa. Ah, nesse momento, eu preciso estar num corpo físico feminino por conta de resgatar amor, caridade, resignação, desdobro para com o próximo. Maravilha. Então, nós vamos viver essa vida, que nem a gente estava comentando, né, dos soldados alemães que estão reencarnando em países africanos. Por quê? Porque eles atentaram contra a vida. Então, o que acontece? Eu preciso valorizar a vida que eu tenho, porque lá eles sobrevivem, eles não vivem. A mesma coisa, as pessoas que eram predadores sexuais, elas reencarnam, né, esses homens reencarnam como mulheres islâmicas, para quê? Ou mulheres que vivem em tribos onde elas são só vistas como um mero enfeite da casa. Então, na verdade, a injustiça, né, que a gente pensa no mundo material, ela não existe. Existe apenas os débitos que nós precisamos resgatar. E aí é aquilo que a gente vê na doutrina espírita: resignação, fé e luta. Só vai mudar quando nós nos unirmos para melhorar. Nós ensinamos as pessoas a serem o que elas são. Se uma mãe ensinar o filho que é bonito bater no amiguinho, que é legal você bater, porque você tem que ser o maioral, que você tem que ser o mais forte, o que que essa criança, esse adulto vai ter depois? Ou quando eu estou dentro de uma escola e eu dou preferência para o meu filho, não, meu filho é o mais importante, o que que eu estou ensinando para esse espírito? Que eu sou melhor do que todo mundo. Então, é sempre um dos papéis do feminino é o quê? É dar uma direção à sociedade, que é através dela que você faz com que uma sociedade seja mais justa, mais igualitária e moralmente mais evoluída. A partir do momento que a mulher, também precisando evoluir, tal como o homem, ela também falha nesse papel, você tem o quê? Uma sociedade doente. Uma sociedade que vive na barbárie. Legal. A Ari Rangel tem uma pergunta para você, doutora Patrícia. Bom dia, vivencianos. Não tendo sexo, o espírito mortal, qual a diferença marcante reencarnados num corpo de mulher? Abraços fraternos e um bom domingo a todos. Quando você reencarna como mulher, então você veio de uma encarnação como um homem. Então, se você reencarna como mulher, o que que você precisa aprender? O que que você precisa acrescentar no seu rol de conhecimentos? Você precisa acrescentar o quê? Uma sensibilidade maior, uma intuição mais desenvolvida, uma noção de amor, de afeto, de cuidado com o próximo, de você saber lidar com as diferenças. De você, a gente brinca que a dona de casa, ela é diplomata, porque ela medeia, né, os conflitos entre os filhos, o marido, a família. Ela é contadora, porque ela cuida de todas as despesas da casa. Então, ela é relações públicas, porque ela vai contando do que é a família dela para as outras pessoas. Então, ela é a divulgadora do seu lar. Então, o que que acontece? O homem vem num corpo feminino para aprender a ser diplomata, a ser gerente de relações públicas, a ser um contador, a trabalhar com o coletivo, que muitas vezes o homem ele não trabalha com o coletivo no sentido de eu vou juntar todo mundo e vamos fazer um trabalho comum, que a mulher faz. Diferente, o homem ele faz o quê? Eu mando sobre uma determinada coletividade. Mesmo quando eu tenho que trabalhar em grupo, sempre quando eu trabalho em grupo, alguém acaba se tornando o líder. Tem um experimento que foi feito, se eu não me engano, acho que nos Estados Unidos, deixando dois grupos, um de meninos e outro de meninas, sem a supervisão de adulto, numa casa, para verem como eles se comportariam. Na casa onde só tinha meninos, em uma semana eles destruíram praticamente a casa, só comiam comida que não tinha nutrição, que não tinha nada. Eles brigavam por qualquer coisa, não tinha divisão de tarefas, não tinha... você hoje limpa o banheiro, amanhã você faz a faxina da cozinha. A casa ficou em petição de miséria. No caso, na casa das meninas, havia divisão de tarefas, elas se ajudavam a limpar, a fazer o alimento. Então, elas tinham uma alimentação mais regrada, mais saudável. Então, o que isso fala? Que, naturalmente, os homens eles querem a preponderância. As mulheres, não. Elas querem a união, a comunhão de tudo aquilo que eu tenho. Tanto que a gente vê que trabalho em grupo, quando você vai nas quermesses, quem que faz todo o meio de campo? A mulher. Ela que vai. Vou chamar fulano, vou chamar Beltrano, a gente vai sentar e vamos decidir o que a gente vai angariar, o que nós vamos ver, o que aquela comunidade está precisando. Isso é muito mais um papel feminino, não estou falando no sentido de corpo feminino, mas estou falando de função. Tá? Uma função feminina, não que o homem não vá ter essa função. Se ele tiver isso desenvolvido dentro dele, por conta das várias encarnações que ele passou, então ele vai ter essa noção de trabalho em conjunto, de ir atrás, ver o que está acontecendo, um olhar mais carinhoso sobre aquela comunidade, por exemplo. Então, por que eu reencarno mulher? Porque eu preciso, eu tenho necessidade de desenvolver outras faculdades que o masculino não me dá. Doutora, desculpa, Rui. É uma coisa interessante também dos homens, das mulheres. Por que a gente não acha as coisas? Né? A gente não acha as coisas. Né? A gente vai procurar e não acha de jeito nenhum. E fala para... Ah, não está aqui. A mulher chega lá e fala, mas o que é isso aqui? Já pega, já... Isso é orgânico? Por exemplo, ontem a gente ia lá no Paulo de Tarso, eu fui fazer a palestra, fui pegar a maquininha lá na nossa instituição, a maquininha que passa o cartão. Aí cheguei, não tinha ninguém lá. Aí entrei no escritório, abri e falei, deve estar dentro de alguma gaveta. Eu fucei umas 50 gavetas lá dentro, para tudo quando ela não achava a maquininha de jeito nenhum. Depois eu passei um e-mail, uma mensagem para a secretária e falei, Alder, onde é que está a maquininha? Nessas alturas já tinha ido embora, já tinha pegado a maquininha da minha filha, já emprestado. E aí eu liguei para ela, depois ela mandou a resposta, né? Falei, Jorge, está em cima da mesa. A maquininha estava em cima da mesa. Eu procurei em todos os lugares da vida. A maquininha estava ali. Como é que eu não vi? Estava na minha cara, né? E em casa também é assim. Você vai para o lugar, não está aqui. Aí a esposa da gente vai lá e fala, está aqui o negócio aqui. O que acontece com os homens nesse sentido? Então, a gente sabe que isso tem uma explicação orgânica. Por quê? A mulher tem maior desenvolvimento das sinapses neurológicas. Apesar do cérebro masculino ser mais pesado, as sinapses, aquela árvore de conhecimentos que a gente desenvolve, né? Aquela floresta de conexões neurológicas que nós temos, na mulher é muito maior. Então, muitas vezes, o que acontece? A mulher ela guarda muito mais informações relacionadas do que os homens. Os homens são informações isoladas. Vamos pegar, por exemplo, Sherlock Holmes. Sherlock Holmes ele tem um cérebro extremamente privilegiado e ele guarda coisas extremamente necessárias. Então, é uma coisa assim, é um corte preciso. Eu preciso saber o quê? Aí eu preciso saber que a xícara que eu estou tomando é de porcelana, que veio de Pequim, patatá, patatá, porque isso é necessário para o trabalho dele. Além disso, esquece. Ele não tem esse conhecimento. Por quê? Porque eu não desenvolvi, eu não ramifiquei essa árvore de ligações neurológicas. A mulher já é. Tanto que tem uma palestra do pastor Cláudio que ele fala, né, que homem, eu abro uma gaveta, olho e fecho. Abro uma outra gaveta, olho e fecho. A mulher não, ela abre todas as gavetas e sabe o que está acontecendo dentro daquelas gavetas. Por quê? Nós somos ensinadas, assim, ensinadas, como eu falo, dentro do mundo espiritual, a ver as coisas num todo e nesse todo vendo dentro deles as partes e saber as ligações de cada um. Você poderia me dizer sinapse, detalhar um pouquinho mais o que é a sinapse? A sinapse são as ligações que você tem entre um neurônio e o outro. Se vocês lembram de biologia, você tem um neurônio, né? Aquela bolinha com como se fosse um solzinho ligado a um cabinho. Então, cada neurônio que você tem a cabeça, a cauda, essa cauda é ligada na outra cabeça do outro neurônio, e isso vão formando pontes. Essas pontes que a gente chama de sinapse. É ali que os estímulos nervosos eles passam de uma célula para outra. Falaram que o Moisés passou 40 anos perdido no deserto, né? Procurando a terra prometida. Perguntar, mas por quê? Falou, porque não era mulher. Porque se fosse mulher, tinha perguntado onde era para alguém e tinha achado. A gente sabe que por quê? Moisés teve que ficar lá, né? Porque é uma coisa meio complicada. Era necessário. Eu estava esperando por que Jesus contou a história, contou quando voltou para uma mulher e não para um homem também. É, quando ele. Aí é na evangelização infantil que a criança chegou em casa e perguntou pro pai: pai, porque hoje contou sobre a vida de Jesus, depois que Jesus morreu, que ele voltou. A primeira pessoa que viu ele foi a Maria, né? Ele viu a Maria. Pai, por que ele apareceu primeiro? Por que ele apareceu primeiro para as mulheres? Aí o pai falou, vai ver que ele queria que a notícia se espalhasse mais rápido também. E o Antônio Bessa, ele faz uma pergunta aqui, foi boa a pergunta dele aqui, né? Ele perguntou, e por que a mulher encarna como homem? O mesmo motivo. Por que eu encarno como mulher? Porque eu preciso desenvolver determinados potenciais. Por que eu encarno como homem? A mesma coisa. O espírito ele vai sempre se encarnando em diferentes formas para aprendizado. Por que eu encarno como homem? Para ter essa noção de saber liderar, de saber falar não. Porque o homem é aquela coisa cirúrgica. Eu não quero, pronto, acabou. A mulher fica assim, ai, mas que dor. Mas se eu falar não, que judiação. Tem aquela coisa da dificuldade de falar o não. De sempre pensar no que a outra pessoa vai pensar, no que a outra pessoa vai sentir, no que a outra pessoa vai ter de desconforto pelo não que eu vou falar. O homem não. Ó, não vou fazer e tchau. Acabou. Doutora, acho interessante que o homem, quando ele vai comprar um sapato, comprar uma camisa, comprar uma cinta, ele olha na vitrina e fala, eu quero essa. Chega lá dentro, a vendedora vem, não, eu quero aquela ali, acabou. A mulher, para comprar um par de sapato, ela revira tudo e às vezes sai da loja e fala, me desculpe, mas eu vou dar uma pensada melhor. Porque tem muito do emocional nisso, do que eu vou transmitir, do que eu vou mostrar para as outras pessoas. Porque a mulher é muito comunicação. É extremamente. O homem é ato, a mulher é comunicação. Então, o que eu comunico para o mundo? Tanto que as melhores palestras são de mulheres. Tem os bons palestrantes? Tem. Tem excelentes palestrantes, mas a mulherada é uma coisa muito interessante. Elas têm argumentação, elas têm como falar, como chegar até a pessoa, porque muitas vezes ela olha dentro daquele ser que tá, para quem ela está levando a informação ou levando o consolo, é como se ela estivesse olhando dentro da criatura. Quantas vezes eu escuto, nossa, mas a senhora está falando tudo isso, você mora lá em casa? Como é que você sabe o que está acontecendo? Por conta dessa visão que a gente tem, dessa intuição mais, mais exacerbada que nós temos, que faz com que a gente tenha um conhecimento. Então, a nossa preocupação é aquilo que nós vamos expressar, aquilo que nós vamos... Não é que nós vestimos para as pessoas, não é isso, mas a gente quer mostrar a nossa melhor imagem. Seja tanto para nós quanto para as outras pessoas. Forcado está falando aqui, o homem é frágil naquilo que a mulher é forte, e a mulher é frágil naquilo que o homem é forte. Pronto, estamos empatados. Sim. Empatados, isso aí. Porque eles são complementos, né? Um é complemento do outro, é o Yin e Yang. E o Reinor Andrade manda bom dia, amigos boncumbeiros. Boncumbeiros. Tá bom, né? Já não somos macumbeiros, né? Agora a gente é bom. A gente é, né? Boncumbeiros. Mas, eu não sei por que o cérebro do homem é mais pesado. Como você mesmo disse, é mais pesado porque nós vamos acumulando muita titica no cérebro, esquecemos de dar descarga. Opa, repete aí, repete, eu estava desligado seu microfone, desculpa. Ele falou porque, que sabe por que o cérebro dos homens são mais pesados, né? Porque deve mais, é isso. Ou não, mais titica, porque nós armazenamos titica o dia inteiro, esquecemos de noite da descarga. Doutora, por que as casas espíritas, as igrejas, é mais frequentado por mulher do que por homem? Por nossa sensibilidade maior ao espiritual, ao religioso, não porque nós fomos relegadas a isso, não é isso, não, mas é a nossa sensibilidade maior que nós temos, né? A nossa intuição, aquela sensação, aquela noção de que há algo a mais do que a própria matéria, e a nossa própria observação. As nossas avós tinham essa observação da criança doente, que se eu desse o chá, se eu desse isso, se eu fizesse aquilo. A maior parte, não sei quanto a vocês, de quem fazia benzimento eram mulheres, eram benzendeiras, por conta dessa ligação com o divino, com essa ligação com o espiritual. Nós temos isso muito mais desenvolvidos do que os homens. Não que os homens não possam ter, aquilo que a gente fala. São as várias encarnações que nós temos que vai dar para o homem essa sensibilidade maior. E por que nos cargos de direção, nas casas espíritas, nas igrejas, sempre é homem e a mulher é menos? Não sei, boa pergunta. O Emmanuel, ele responde. O Emmanuel, ele tem uma mensagem, eu encontrei que ele fala especial às mulheres, do livro A Caminhos de Volta, né? E ele fala que o homem, por essa sabedoria, acaba dominando e acaba liderando muitas coisas. Tem um papel mais de liderança. E da mulher vem falar o que vem ao encontro do que a doutora comentou no começo do programa, que é a chave da vida, ser uma experiência mais de sensibilidade. E o homem acaba tendo, ele tem essa força maior que acaba sendo importante para liderar algumas coisas, mas não tem essa sensibilidade que a mulher tem muitas vezes. Mas, é claro, na minha percepção agora, é cada caso um caso, né? Você tem mulheres que têm uma força de liderança também, como que você tem homens também que você tem uma sensibilidade maior, né? É tanto que a nossa casa, quem era a chefe da nossa casa era uma mulher, que era a dona Alzira. Então, ela, durante muitos anos, comandou, né, a nossa casa. Então, por isso que eu não vejo essa noção de que os homens, eles são mais líderes de casas espíritas, até porque nossa casa era liderada por uma mulher. Então, para a gente, isso não tinha muito... muita questão, não tinha muita discussão, muito atrito. Eu achei a parte que ele fala, que ele fala, o homem dominará a natureza, erguerá impérios, influenciará povos ou marcará época. No entanto, a humanização de tudo isso pertence à mulher, que embala nos vínculos da sua própria renovação. Oi, mano. É, nós estamos vendo hoje, né? Quem dirige Paulo de Tarso? Não é Marta Mara? Quem dirige Onze Ismael? Não é Nadir Paulino? As não, mulheres Nadir, estão é, aí. É Elizabeth. É Elizabeth que então, dirige. Então, Elizabeth, mas era Nadir Paulino, né, uhum. Jorge? Então, você vê a que as mulheres... A gente está esperando uma mulher para dirigir a AME. Não aparece de jeito nenhum. Vai surgir, vai surgir. É. Louco, papo. É que lá os homens não deixam. Os homens não deixam. Não, não tem. Quando ele fala que vai ter eleição, todo mundo corre. É. E a gente esqueceu de falar da enquete, né? Que fala justamente sobre isso, né? As mulheres são a maioria no meio espírita. Então, 87%... votos, pessoas já responderam, mas a gente comenta no final a aqui, porcentagem. O, aqui no os Azul Moura entrou aqui, mas quem entrou foi a esposa dele. Olha, bom dia, sou a Josi, esposa do Ari, que é o apelido dele é Zazu, né? Gostaria de dizer ao Jorge que estou com saudade de vê-lo tocar e cantar. Ah, aquela, eles estão lá do Nordeste, né? Quando a gente vai lá, a gente faz isso. Mas aqui o pessoal já está enjoado, viu, Josi? Toda quarta-feira na casa da Marcela, eu acompanho o trabalho de Cartas Consoladoras cantando e tocando, e na AME também, todas as vezes que a gente vai fazer preleção, e nos locais que chamam a gente para fazer preleção também, eu sempre levo um violão para tocar. Inclusive, estão proibindo eu de chegar na casa sem violão. Se chegar sem violão, eu falo, então não precisa, pode ir embora. Não, ontem o pessoal estava na expectativa também. Não, mas ontem a palestra ela era bem extensa no sentido de muita informação que eu tinha que passar. Se eu fosse cantar, por exemplo, três músicas, a gente já usa 15 minutos da palestra, né? Verdade. Então, na realidade... E falando em música, o Dinho e a Fia entrou aqui, manda bom dia, família Venciana, juntos de São Sebastião aí, curtindo esse maravilhoso programa. Isso, o Dinho que estava revoltado sexta-feira, né? Ele mora em São Sebastião, mas acho que ele estava aqui em São José quando foi umas 7 e pouca da noite, 8 horas, ele postou... Vem para Caraguá, vem para esses lugares. Ele estava parado na serra fazia 2 horas já. Vocês estão querendo vir? Vem para cá que vocês vão ver o que, que vai acontecer. É. Só... Já aconteceu isso comigo na volta, né? Que eu estava vindo para o programa, saí 5 horas da manhã lá, aí tinha caído lá e fechado a estrada, não consegui chegar para o programa. É, doutora, a Ruth das Graças, ela está perguntando se você pode passar o seu contato do trabalho. Pode passar? Pode. Aqui no YouTube, pode passar? Pode sim. Fala o telefone que o Rodrigo anota ali, ele já coloca aqui. Tá bom. Pode falar? 3921-4062. Eu achei o atendimento 3921-4062. Repete aí, 3921-4062. E quais os horários de consulta no consultório? Patrícia Cristina. De segunda a sexta-feira. Segunda, quarta e quinta, o dia todo, das 7h30 às 11h, da 1h30 às 5h. Terças e sextas, das 7h30 às 11h da manhã. E o endereço? Rua Esperança, 282, segundo andar, sala 22, edifício Med Center. Qual que é o bairro na Rua Esperança mesmo? Vila Diana. Vila Diana, né? É esquina com a Ademar de Barros. Uhum. Em frente à padaria Pão de Queijo. Ah, legal. Já passa. Já passa e já come. Depois, né? Depois que passar pela doutora. Endocrinologia, depois sair de lá, você pum. Foi o momento rádio Camanducá. Rádio Camanducá. Falava de todo mundo. Tá, eu só queria aproveitar agora que o Nil entrou ali para a gente falar um pouquinho sobre o lançamento do livro, né? Então, dia 16, sábado que vem, nós estaremos lançando mais um livro, Graças a Deus e a Espiritualidade Amiga. É o livro Jesus Cristo, Caminho, Verdade e Luz, lá na AME, às 19h30. A gente conta com a presença de todos vocês, né? Pode ir lá, levar parente, levar amigo, tudo. Vai ter um salgadinho lá depois, viu, Rui? Opa, porque tem gente que então, não quer saber de então lançamento de livro, mas gosta de salgadinho, então vai lá, qualquer jeito, né? Então, a gente conta com a presença, como sempre, aí, dos amigos... das pessoas que são simpatizantes da doutrina, que nós estamos trazendo mais esse livro aí, né, Nil? E quem fez a capa mais uma vez foi o Nil, né? Que quando a gente passou. O que que acontece, né? Às vezes eu tenho visto algumas pessoas pedir para o Nil fazer capa do livro, aí a pessoa. Eu acho que a pessoa não confia muito no artista. E quando você não confia muito no artista, você acaba demorando pra caramba para fazer essa capa, né? Para essa capa sair. E pelos meus livros com o Nil é sempre o contrário. Fala, Nil, o título do livro é esse, o livro fala mais ou menos isso aqui. Quer ver alguma coisa? Uma sinopse, alguma coisa? Às vezes passa para ele, às vezes nem precisa. Aí você passa ali uns 2, 3 dias, daqui a pouco ele já manda umas 3 capas. Jorge, vê aí dessas que tá boa. Por quê? Porque muita gente também talvez não saiba que o Nil ele é intuitivo. E todo artista é intuitivo. E todas essas capas dos meus livros são da cabeça do Nil. Eu simplesmente só faço o tema. Então, tem muita facilidade no trabalho com o Nil, das capas dos livros, exatamente por isso. Por confiar nele, na intuição dele. E muitas vezes nós demoramos para fazer a capa. A capa do livro Casa da Marcela é simples, tá? A foto da Marcela. Foi o livro que demorou mais. Você fala, mas como é que vocês demoraram para botar a fotografia da moça aí? Porque eu achava que tinha que ser de outro jeito. E aí fiquei inventando coisas. Depois o Nil falou, Jorge, isso aqui. Eu falei, é desse jeito mesmo, tá bom, vamos lá. Mas aquela inspiração que ele teve de fazer a capa de você de costa. Não, aquilo lá é brincadeira que ele fez comigo, né? Porque eu caí na besteira de falar para ele, Nil, essa capa foi o meu segundo livro, Músicas Espirituais, Como Acontece. Eu falei, Nil, eu quero uma capa onde eu apareça bem bonito. Aí ele botou eu de costa na capa. Falou, foi o único jeito de você ficar mais bonito foi você aparecendo de costa, gente, né? Virou best-seller. Uhum. Você vê? Então, Nil, e essa capa? Jesus Cristo, Caminho, Verdade e Luz. Mas o Jorge, fala para também que esse livro não é psicografado. Não, não é psicografia, mas ele é intuído, né? Ele é trabalhado assim com intuição da espiritualidade também, mas é temas, né? São temas que estão dentro dele. Você deu observação sua através dos evangelhos. É. Uhum. Nil? Então, como desde o primeiro livro, a gente tem uma conversa e... A conversa com o Jorge é rapidinho. E depois a gente continua essa prosa, né, com os nossos amigos aí da extradimensionais aí. E sempre vem uma informação bacana para a gente compor a imagem dos livros. Sem dúvida também que a gente tem um arquivo, né, que a gente acessa também. Essas vivências que a gente teve nesses milênios aí, nesse tempo todo, essas informações a gente não perde, elas são arquivadas, né? A gente tem um arquivo. Então, muitas experiências de outras vidas e por aí vai. E isso ajuda bastante na composição. Nesse momento que esse espírito ocupa esse corpo aqui do Nil, ele já tem, tem trazido também um bocado de informação. E os trabalhos com o Jorge, não só com o Jorge, mas com todos os outros trabalhos que a gente tem feito, acontece, o processo é o mesmo, né? E quando desse livro aqui, Jesus Cristo, Caminho, Verdade e Luz, a primeira imagem que veio foi exatamente isso. O nosso amigo de braços abertos, né, que ele está sempre 25 horas por dia nos esperando para dar esse abraço. E nesse ambiente de natureza, essa é a natureza de Jesus, né? Amor. Então não foi difícil fazer isso. Parece São José dos Campos. Não é, pois é, tem um vale aqui, né? Um vale iluminado, com muita luz aqui. Uhum. E se você observar, tem os caminhos que levam até ele. E o interessante é que o Mazzaropi dizia que ele veio morar aqui no vale, porque o sol do vale é diferente de outros lugares. Eu não consigo perceber. Quando você gosta do lugar, você tem, essas coisas são sempre boas. Mazzaropi que dizia que o sol aqui de São José, aqui do Vale do Paraíba, é diferente de outras regiões. E naquela época ele veio também, o frio era diferente. Papai. Era diferente. O frio era frio mesmo. Ô Jorge, uma perguntinha. Por que Caminho, Verdade e Luz, não Caminho, Verdade e Vida, Jesus? É, isso aí foi uma variante que a gente pegou pelo seguinte, porque Caminho, Verdade e Vida está cheio de títulos assim. Então, se você for fazer uma pesquisa, você acaba caindo num monte de livro até chegar no seu. Então, eu mudei para Luz, que Luz também é vida, né? Sim. É, então, é sinônimo, né? Não existe vida sem luz. Mas é muito mais para você modificar um pouco o subtítulo para poder as pessoas conseguirem localizar jamais ele mais rápido. E é Jesus Cristo, porque Jesus Cristo livro de quem mais existe no mundo é de Jesus, falando sobre Jesus. Então, é muito importante a hora que você coloca o título sobre Jesus, que coloque alguma coisa que diferencie um pouco, né? E aí ele é a luz do caminho, né? É, exatamente. Então, pessoal, repetindo, dia 16, sábado que vem, lá na AME, Rua Dr. Oscar Strauss, 350, Bosque dos Eucaliptos, conto com a presença de vocês lá. Viu, doutor? Eu soube da informação espiritual também. Vou colocar aqui para o pessoal ver. Aqui, ó, endereço, o pessoal está vendo aí. Pode entrar no nosso Instagram, tá? Entre no nosso Instagram, Vivência Espírita. Vou colocar aqui. Vivência Espírita. Tudo juntos. Nosso Instagram. Vou colocar aqui para vocês. Aí vai achar o cartazinho lá, né? Vivência Espírita. Vocês veem o cartaz aí do lançamento, o endereço lá da associação, dia 16, que é sábado que vem, às 19h30. E sempre a espiritualidade me alerta da seguinte maneira: pode falar para o pessoal que quem comparece assim a eventos espíritas, gratuito, né? Mas que vai prestigiar lançamento de livros, essas coisas, tem grandes chances quando desencarnar e ir para o nosso lar. Então, eu acho que a pessoa tem que aproveitar essa oportunidade, né? Não pode deixar passar. Não vai agora, não. Não é agora que a pessoa vai. Mas quando for, ainda tem que... eu fui uma vez no lançamento lá do Jorge Reis, lá do livro dele e tal. Pessoal, então fica aí mesmo, vai. Eu fui em 3, em 4. Então, isso acumula ponto. Né? Serve para Aruanda também? Aruanda é legal demais, porque eu sou muito ligado a Pai Joaquim e Mãe Maria, né? Eu já frequentei bastante o Recanto de Luz, que é de Mãe Maria, espiritualmente falando, eu acho que já vivi lá. Inclusive, esse desenho do Jesus, o Nil já fez esse desenho com Jesus chegando da praia, né? Jesus vindo da praia, de uma praia, vindo assim, com os braços abertos para abraçar as pessoas, mas em pé. E a roupa de Jesus é a roupa de um bandista, né? E esse retrato que ele colocou é bem aquele retrato ali, né? Só não está coberto a cabeça, mas é desse jeito que ele fez em outro livro lá, que está no livro Das Sombras do Alvorecer. Até interessante que eu não vou me lembrar quem fez o comentário. Falou: nossa, você desenhou um Jesus baiano aí. Foi eu. Então, é um Jesus baiano. Que é um Jesus baiano. Capoeirista, um bandista. E esses três retratos no livro Das Sombras do Alvorecer, tem esse retrato e tem mais dois retratos, né, com três significados, que está lá na casa de Mãe Maria. Lá. E quem fez esses retratos foi a Ivanilde. Desdobrada, ela que está lá, ela que desenhou esses retratos lá, né? Ela tem, além dela receber Mãe Maria, ela tem uma ligação profunda mesmo com Mãe Maria. Então tem essas curiosidades lá no livro Das Sombras ao Alvorecer. Vamos continuando aqui. Tem mais pergunta? Pergunta? Vamos lá. O Ari Rangel tem outra pergunta. Sabendo que no Brasil, apenas no passado, mataram uma mulher a cada 6 horas, como combater em nossa sociedade o machismo estrutural? Então, quem que é machista? Quem que cria essa criança? Quem que ensina essa criança que homem não chora, que homem não sente dor, que homem é forte, que para homem tudo pode, para mulher nada pode, que menina tem que ser educadinha, sentadinha, bonitinha? É o pai? Ou é a mãe? O machismo, o preconceito, ele começa através da mãe. Infelizmente, é do espírito feminino, tá? Do espírito que está encarnado no corpo feminino. Então, ele traz todo esse preconceito dentro dele. Então, quando essa mãe traz à vida um filho e passa para esse filho, né, esse espírito que encarnou como homem, de que mulher nasceu para servir, e vê ela fazendo a mesma coisa com o progenitor, com o pai, de que o seu pai é que manda, o seu pai é que faz, o seu pai sempre sendo o outro, o preponderante dentro de uma relação, dentro de um relacionamento, seja de trabalho, seja de casamento, seja de amizade, a partir do momento que eu dou ao outro mais poder do que a mim mesmo, é aí que começam os preconceitos, é aí que começa a desigualdade, porque nós somos iguais. Deus não criou um espírito imortal para ser maior ou mais importante do que o outro. Tanto que você vê em várias comunicações, né, no céu e inferno, dos espíritos, falando de que quando chegou na pátria espiritual, tudo que ele tinha de material, né, de título, de riqueza, de qualquer outra coisa que na Terra o transformava numa pessoa superior, quando chegava no mundo espiritual, isso tudo caía por terra. Então, na verdade, o preconceito, seja sou machista, ou sou feminista, ou sou racista, ou tenho preconceito social, porque eu acho que pobre também não serve para nada, é só besta de carga. Então, quando eu tenho esse preconceito, o meu espírito é preconceituoso. Seja eu encarnado em mulher ou encarnado em homem. Entendi. Quando o ser humano passar a compreender que todos nós somos iguais perante ao Pai, que nós somos seres imortais, que reencarnamos várias vezes e que, independente do que eu sou hoje, amanhã, isso mudou. Então, que hoje eu sou negro, amanhã eu sou japonês, ou hoje eu sou homem, amanhã eu sou mulher, e eu vou aprender que todo mundo evolui igualmente mediante aos meus esforços, então isso acaba. Isso vai acontecer pelo progresso do espírito. Não são as leis dos homens. Hoje o homem coloca uma lei que beneficia fulano, amanhã ele tira essa lei. Por quê? Porque é o meu maior prazer. Não é uma coisa que foi realmente conquistada, foi uma coisa que foi dada. E tudo que é dado pode ser tirado. Entendi. Pessoal, esqueci de falar aqui também que nós estamos sorteando hoje dois livros, esse livro Jesus Cristo, Caminho, Verdade e Luz. Estamos sorteando dois para ser retirado lá no sábado. Né? Então, liga aqui para o Tião, ou coloca aí na rede que quer participar do sorteio. Nós vamos sortear hoje para entregar no sábado, tá bom? Tião está ali no telefone 3921-3009. E aí nós temos também a participação aqui da Ana Maria. Então ela, tem que ligar e falar que quero participar do sorteio, né? Isso. 3921-3009. Exatamente. E o senhor Arlindo ligou, né? O senhor Arlindo ligou aí. Mas não, como ele não deixou mensagem aqui no YouTube, a gente não vai ler. Só fala que ele ligou. Só fala que ele ligou. Exatamente. Entrou. Sim. Aí. Tá bom, senhor Arlindo. Um abraço, senhor. Cara, é brincadeira. O senhor Arlindo fica bravo. Você não fala as mensagens dele? É verdade. Né? Mas ele não mandou hoje mensagem aqui pelo YouTube, pô. Mas só de pensamento, com certeza ele está lá ligado. Ana Maria, ela entrou aqui fazendo alguns comentários, mas ela faz uma pergunta, doutora, sobre os jovens, né? Com o que está acontecendo, tanta coisa que está acontecendo, principalmente aqui no Brasil, a gente está vendo, né? Acontece uma bagunça na cabeça do jovem, mulher querendo ser homem, homem querendo ser mulher, e o espírito, como fica? Será que já está na linha reencarnatória em passar por isso? Então, quando o espírito reencarna, e ele vai reencarnar com as impressões das últimas encarnações que ele teve. Então, por exemplo, se ele acabou de encarnar como homem e reencarnou logo em seguida como mulher, as impressões que ele tem, os gostos, os desejos, vão com ele para essa nova encarnação. A gente tem essa ideia na Revista Espírita, de 1866, quando ele fala da reencarnação, né? As mulheres têm alma, E ele, na dissertação, né, Kardec, ele coloca que os espíritos que reencarnam sempre com um determinado tipo de sexo, né, sempre reencarnou como homens ou sempre reencarnam como mulheres, eles voltam com essas impressões, com esses gostos, com esses desejos. E isso você não tira de uma encarnação para outra. Então, eles vão vir com essas dificuldades de aceitação do próprio corpo, de aceitação daquilo que eu tenho que resgatar, daquilo que eu tenho que vivenciar. Além disso, há muitos espíritos, como a gente brinca, que São Maria vai com as outras. Por quê? Porque eu quero me pertencer a um grupo. Então, muitas vezes, eu não tenho esses desejos, eu não quero ser eu sou um homem, quero ser uma mulher, ou sou uma mulher, quero ser um homem, né? Que é o transexualismo. O que, que acontece? Muitas vezes, eu quero fazer parte de um grupo. Eu não me sinto pertencente a grupo nenhum, eu acabo querendo me tornar parte daquele grupo, mas não realmente eu sendo. É porque virou moda. É que nem aquela história... Quando uma celebridade quis ser mãe solo, porque ela se dizia, eu precisava de uma pessoa que me complementasse, sendo que quem completa você é Jesus, não é o outro ser humano. O ser humano vai te dar, né, que está com você, seja marido, seja esposa, que está com você, ele vai te dar suporte. Mas quem vai se completar, quem vai se tornar completo é você. Então, quando uma celebridade fala, eu me tornei mãe solo porque eu queria ter uma pessoa só para mim. Estourou a estatística de mães solteiras, de adolescentes que engravidaram. Por quê? Por seguir um modelo que foi posto, que se tornou uma figura pública, né, que foi em programas dizendo, eu sou mãe, olha que lindo, mas não preciso de ter um pai, eu não preciso ter um marido, eu não preciso ter um companheiro que me ajude a educar, né, a trazer esse espírito para esse mundo, para que ele se torne um ser humano melhor. Então, muitas vezes, também é o quê? É o modismo de eu fazer parte de um grupo. Que nem a história da gravidez. A mulher não quer ficar grávida, mas ela engravida por conta de todo mundo ficar, você tem que engravidar, você tem que ser mãe. Mulher vem para o mundo para ser mãe. E não necessariamente, talvez não é isso que seja a missão daquele espírito nessa encarnação. Provavelmente ela tem que desenvolver outras coisas, outras faces dela. É. Tem aqui, a Ana está dando um bom dia aqui. Para a espiritualidade, há diferença no desenvolvimento da diabetes tipo 1 e 2? Tem muita diferença. É a mesma diferença de você ter hipertireoidismo, que é o excesso de hormônio da tireoide, e o hipotireoidismo, que é a falta de hormônio. É aquilo que eu preciso resgatar. Quando me falta alguma coisa, é porque... eu usei demais, eu abusei demais. Eu falo por mim, eu sou deficiente visual. Então, como eu vim para essa encarnação como deficiente visual, é porque eu utilizei demais a minha visão para aquilo que não era bom. Eu era uma pessoa que cobiçava as coisas do próximo, eu tinha inveja, tinha aquele olho gordo. Então, mandava muita energia boa para as pessoas. Então, nessa encarnação, eu estou resgatando aquilo que eu utilizei muito mal. É que nem as crianças que vêm com alteração de cognição, né? Aquelas crianças com déficit, desenvolvimento intelectual. Então, elas utilizaram demais o intelecto para o mal e, nessa encarnação, elas vêm com essa deficiência. Isso não é regra, mas nos diz um bom caminho. Então, quando a pessoa ela nasce com deficiência de insulina, que é o diabetes tipo 1, é porque eu preciso de controle rigoroso desde a tenra idade. No caso do diabetes tipo 2, eu vim numa família que me deu controle, que me deu disciplina, mas pelo meu livre-arbítrio, eu me perdi no meio desse caminho. E aí eu começo a ter que ter controle. Porque, na verdade, por que do diabetes? Eu preciso controlar. Porque eu cobiço demais, porque eu como demais. É tudo em demasia. Então, eu preciso do quê? Que eu preciso de restrição. Eu preciso de um cabresto. Porque, se eu não tiver esse cabresto, eu só faço besteira. Doutora, toda doença serve como um aprendizado para nós. Sim, serve como um freio para as nossas más tendências. A gente tem o costume de ser demais em coisas que não são boas. Doutora, o que está acontecendo também que estão fazendo o levantamento dizendo que o mundo está ficando obeso? As mulheres e os homens estão ficando muito mais obesos. Eu lembro até quando eu vi me mandaram fotografia de um carnaval de 1953, era todo mundo magrinho. Mandaram fotografia agora desse carnaval para mim, quase todo mundo obeso. Qual o motivo dessa obesidade? O motivo da obesidade, do aumento da obesidade, é a falta do controle mesmo. De eu ter aquela ideia de você é o que você é pelas restrições que você passou quando você era criança. A grande maioria dos que tiveram filhos depois da década de 50 era o quê? Era uma geração que passou fome, é uma geração que tinha privações, é uma geração que não tinha tudo à sua disposição. E também não tinha tanto produto à disposição, né? Exatamente. Para você ter comida, era complicado. Para você fazer uma comida mais requintada ou até para você ter uma alimentação mais fácil, demorava. Então, o que, que aconteceu? Com o pós-guerra, né, depois da década de 18, na década de 20, a que a mulher começou fortemente a entrar no mercado de trabalho, eu não tenho tempo para cozinhar. Então, eu preciso de comida fácil, né? De comida com preparo imediato. Então, a partir da década de 20, começou a industrialização da comida. Na década de 40, pós-guerra, 45, na Segunda Guerra Mundial, o que, que aconteceu? Isso se tornou mais ainda preponderante. Então, o que, que começou a surgir? As comidas ultraprocessadas, que são fáceis. Ah, o miojo, 3 minutos está pronto. Só que aquela história. É um produto pré-frito, com um condimento cheio de acidulantes, conservantes, aromatizantes e outros antes da vida, que não é saudável, é ultraprocessado. E a gente esquece que você tem o macarrão cabelo de anjo, que é igualzinho o miojo, que em 4 minutos ele está pronto. Você coloca o molho que você quiser, já está pronto muitas vezes na geladeira. Então, em 15 minutos, você faz uma alimentação. Ah, eu vou pedir comida pelo iFood. Por que, que eu vou pedir pelo iFood? O tempo que o iFood vai trazer a minha comida, que é meia hora e 45 minutos, eu já fiz a janta. Porque eu preciso de muita coisa? Não. Se eu passei no supermercado, comprei na gôndola uma salada já picada, já pronta, eu só preciso chegar em casa, já higienizada, lógico, né? Eu só preciso chegar em casa e colocar um molho, é 5 minutos. 5 minutos, você terminou uma refeição. Você abriu uma lata de atum no óleo, pronto. Você tem uma proteína, você tem verduras, tem legumes, tudo na sua mão. Facilitadas. Então, assim, a decisão de comer mal veio dessa geração que precisava, sim, trabalhar, porque não tinha condições, era o pós-guerra, precisava, né, de reconstruir a sociedade, de reconstruir a economia. E aí, o que, que aconteceu? A mulher foi para o trabalho, o homem foi para o trabalho, e eu preciso de coisa rápida para comer. Então, começamos a comer mal. Começamos a comer mal, mais açúcares, mais gorduras, mais doces, refrigerantes, salgadinhos, o famoso salgadinho. E aí, o que, que aconteceu? Essa geração engordou. Além de engordar, a jornada de trabalho é uma jornada estafante. Não se tem mais a necessidade de andar, porque eu preciso chegar rápido aos lugares, então eu preciso andar de carro, de ônibus. Hoje você tem o Uber. A síntese disso... Alguém assistiu Wall-E, da Pixar? Uhum. Então, aquilo ali é o ser humano, que eu não preciso mais levantar para fazer as coisas. Pela tecnologia, eu levanto, eu ando de carrinho para baixo e para cima, eu só ligo a televisão, ligo a luz, o ar-condicionado com a Alexia. Alexia, coloca Legião Urbana para eu ouvir. Alexia, acende a luz da sala. Alexia, ixi, coloca assim. O café para coar. Eu sou assim. Então, a gente está se tornando autômatos. Sedentário, extremamente sedentário. Por isso, do engordo É a miogização da vida. Sim. Só que agora acho que a gente está muito... isso era, acho que, na época de 90, ali, 2000. Né? Acho que agora está pior, né? Porque agora que muito as coisas... pior. Antes não quer nem esperar, agora não quer nem esperar os 3 minutos, né? Que você comentou aí agora. Tá pior que a miogização. Agora tá instantânea, TikTokização da vida. Rodrigo, vamos fazer um intervalo para a gente voltar encerrando depois? Antes, eu queria falar, a Fernanda entrou aqui e falou que não esquece a emoção que ela sentiu quando ela recebeu a capa do livro com a foto da Marcela. Agradeço o Nil pela delicadeza de como faz seu trabalho. Um abraço. A Neuza Souza... está dizendo, bom dia a todos vocês, o programa está muito bom. Neuza, que é a esposa. Quem está mandando um abraço também, Patrícia? A esposa do Nil. A Neuza Souza. Neuzinha. Neguinha. A Fátima Sorise, lá de Caçapava. Saudade! Tá Fátima. Um beijo para você, minha amiga. Eu também estou com saudade dela e do Alberto. Faz tempo que a gente não se encontra, né? A gente precisa se encontrar para fofocar um pouco. Vamos lá, Rodrigo. Um intervalo para depois a gente voltar nos finalmente. Vamos. Então agora a gente não vai com a música, só vai direto para o intervalo. Só põe o intervalo comercial e a gente já volta. Aí a gente volta com o momento de Gavale. Certo? Uhum. Tá certo, então. No ar, contos, histórias e mensagens. Oferecimento de Gigavale Atacado, o depósito de seu depósito. Se a gente fala, porque ali está adiantado quanto tempo, Rodrigo? São 10h26. 10h26, 5 minutos adiantado. O tema de agora é mulher e dedicação. Mulher e dedicação. Em uma de suas mais famosas canções, o ex-Beatle John Lennon cantou a opressão que vitimava mulheres em todo o mundo. Lennon foi assassinado em 1980, mas suas palavras ainda são atuais nesses dias em que vivemos. No Brasil, na Arábia ou na Índia, na Antiguidade ou nas metrópoles de hoje. Em todas as épocas e povos, a mulher sempre teve sua posição atormentada pelas dificuldades do não reconhecimento do seu valor e do seu papel. Esforça-se, rompe barreiras, mas continua assombrada por um certo desprezo nascido da aparente fragilidade que carrega. Em alguns locais, o estigma é forte, bem visível, e oprime, fere, humilha. Em outros, a vida parece um pesadelo com a violência que assusta, com o terror que espalha. Basta ligar a TV ou abrir jornais e revistas para ter notícias dos abusos impostos às mulheres. Vilipendiadas, desrespeitadas, caladas à força, elas prosseguem. Carregam famílias, assumem tarefas, adoçam os dias com o mel que só um coração delicado pode oferecer. Mesmo nos países em que é valorizada, facilmente se percebe um certo desrespeito, um preconceito camuflado em piadas e risos irônicos. Sem falar nos salários mais baixos,

E ele fala do ser humano que procura as casas, tanto a casa espírita quanto as tendas de Umbanda, para lenitivo das suas dores, muitas vezes, mas eles vão o quê? Alguns vão só para ver o espetáculo, outros vão para ver se você resolve os problemas deles mediante a vontade deles. Ah, eu quero que você resolva o meu problema assim, o assado, mediante as minhas condições. Não são as condições dele, são as condições da espiritualidade. A espiritualidade que vai dar os meios para que você melhore. Mas você que vai ser o ator principal da sua peça. Ninguém vai fazer isso por você. Por isso que Jesus falava, a salvação, ela é individual. Então, a mulher, ela passa por tudo isso porque ela precisa passar. São situações, são provações que ela precisa passar porque aquele espírito precisa de renúncia, de você se abster de todo e qualquer recebimento. Porque Jesus foi assim. Ele não recebeu nada. Muito pelo contrário. Muito dele foi tirado. E quando ele foi levado à cruz, o que aconteceu? Uma humilhação tremenda. Ele foi tratado como se ele fosse um bandido. E, na verdade, ele era o mestre, o professor, o psicólogo da humanidade toda. Então, a partir do momento que a gente tem Jesus como nosso modelo e guia, quem sou eu para reclamar daquilo que eu passo? São difíceis, são dificultosas, são muitas vezes pesadas, porque muitas vezes o espírito humano ele se enverga por conta do peso que ele acha que ele leva e acha que não tem envergadura para levar essa missão à frente. As nossas avós já falavam, Deus não dá um frio maior que o cobertor que você precisa. Então, se a gente tem fé, se a gente tem resignação, nós conseguimos passar por todas essas dificuldades. Vamos tê-las? Vamos, até porque nós moramos, nós estagiamos, nós somos prisioneiros de um planeta que é de prova e expiação. Então, aqui não tem delícias, aqui não é um passeio no parque, aqui é o quê? É aprendizado, é luta, é esforço, é sofrimento, é tristeza, é o choro e ranger de dentes. Muito legal. Vamos encerrar no momento Gigavale? Num oferecimento de Gigavale Atacado, o depósito de seu depósito, vocês ouviram contos, histórias e mensagens. Com oferecimento de WS Festas e Embalagem, esse é o momento dos aniversariantes. Só para antes do Rui falar dos aniversariantes aqui do Paulo de Tarso, a Sueli Valentim, que é nossa amiga, grande amiga nossa, tá, diz que é a sua paciente e está mandando um abraço, inclusive segunda-feira, amanhã está marcado consulta com ela. Manda um abraço para ela. Sueli, que é lá de Santana também, né? Agora ela mora aqui na vila, aqui mais pra cá, né? Mas ela é da família de lá de Santana. Então, Rui, seu aniversariante Paulo de Tarso. Eu gostaria de aproveitar esse momento aqui para agradecer a todos aqueles que contribuíram para fazer uma surpresa, que realmente foi uma surpresa do meu aniversário ontem lá na Fraternidade Paulo de Tarso. A todos que estiveram envolvidos, eu muito obrigado de todo o coração. E vamos para os aniversariantes. Quase matamos o Rui ontem. Hein? Quase matamos o senhor ontem. Matamos de susto. Não entendi. Quase morreu de susto. Quase que o coração não aguenta, né? Já tem duas pontes de safena, tá vendo que... E nem tava lá para fazer a ressuscitação, hein? Olha só. Mas eu sei dizer que foi muita emoção, né? Até... Eu fiquei assustado de ver minha esposa, que é católica, meu filho, que é católico, minha nora, que é católica, e os meus dois netos, que não são de nada, por enquanto. São à toa. Estavam lá participando. Muito obrigado a todos que participaram daquele evento e até o próximo ano. Vamos ver se estamos firmes aí para ter uma nova surpresa. Eu já me comprometi com você e com a Regina a fazer dar a bênção no, nas bodas de diamante de vocês dois. Tá bom. Que já tá com 60 anos de casado, só falta 15. Não, eu fui almoçar lá no, lá no Coronel, encontrei com o Benê, que é o dono do dois anos. Ô, professor, já tá aqui, tá bom? Vamos ver se nós chegamos aos 100. Falei, mas 100 por quê? De bengala, de cadeira de roda, eu não quero chegar aos 100 nessas condições, não, viu? Sem movimento. Então você foi. Sem junto. Bom, vamos lá para o aniversariante da Fraternidade Paulo de Tarso. No dia 13, a Silmara dos Santos. No dia 14, o Leonardo José Lobato. No dia 15, Maria Aparecida de Oliveira. E no dia 16, a Rosana e a Mamura. São os aniversariantes da Fraternidade Paulo de Tarso. A Vilma Torres mandou ali por telefone que dia 8 foi aniversário da Júlia, de 9 anos, que é neta dela. Dia 13, quem faz é o Adolfo Mazala, nosso querido Mazala. É, dia 13 também é aniversário do Centro Espírita Amor e Caridade, Amor e Caridade lá de Santana. Né? É, Rui foi fundador lá também. Foi. Um dos fundadores. Foi. Tem quantos anos? Tem cento e poucos. Cento e poucos anos. Né? A Kênia Cristine. Né, também aniversário dela, ela é lá, era lá do Mãe Maria. É dia 15, a Adriana Coelho, também, nosso ouvinte. É, dia 17, o Milton Baruel, faz aniversário. Mas dia 17 é domingo que vem, domingo que vem. E legal. Tem aqui, tem dia 14 de março, tem a. Dia 14 de março tem a Cláudia Silva, a Claudinha. É, e dia 16 tem a Cleide Bess, a nossa ouvinte também, que está aí escutando a gente. Faz aniversário dia 16 de março. Bacana. Só lembrando legal. Também, pessoal, que a excursão para Uberaba, Rodrigo, se achar aí, coloca de novo. Ainda tem vaga, ainda, da excursão para Uberaba, que será de dia 29 de maio a 2 de junho. Né? Ainda temos vagas ainda no segundo ônibus. Ainda dá. Né? Lembrando que nós vamos visitar várias cidades lá, Araxá, Sacramento, Uberaba, município de Perópolis, vamos nas Cartas Consoladoras do Carlos Bacelli, vamos nas Cartas Consoladoras do Alaor, vamos visitar o Memorial do Chico Xavier. São 4 dias assim, bem movimentados nessa excursão, que é uma excursão bem espiritual mesmo, de 29 de maio a 2 de junho. Né? Nós vamos colocar aqui no WhatsApp o cartazinho. Vamos para a próxima etapa aí? Vamos. Já está no final? Só... Não, tem o desenho e tem a dica. Peraí que eu vou sortear aqui os dois livros. Estou aqui no sorteador. Pronto. Vamos ver qual que vai vir. Quem que vai ganhar? Peraí que eu tenho que colocar aqui a vinheta. Peraí. Vinheta. Marmelada, ó. Olha a marmelada. Olha a marmelada aqui, ó. Olha a marmelada. Marmelada isso aqui, hein? Vamos falar que é marmelada isso aqui, hein? Olha só. Então, quem ganhou, ó. Vocês viram que eu usei o sorteador aqui, não? Eles, ó, estão de prova aqui. Eu usei o sorteador, estou com um oferecimento da livraria Casa do Caminho, né? Deixa eu colocar... Ó, vem o pessoal aqui atrás, ó. Que hoje o auditório tá cheio, ó lá. Quem ganhou foi a minha mãe, Mariângela, que tá ali fora, ó lá. Ó a felicidade, ó. Agora essa criança ganhando, ó lá. Ó lá. O pior é que eu usei o sorteador, gente, ó. Vocês ficaram de prova aqui, ó. Ó, sorteador foi aqui, Mariângela e a Irene Maria do Nascimento, ó. A Irene do Nascimento. Que ganhou. Não é a Irene. É a Irene daqui. Irene Maria do Nascimento ganharam. Olha lá a cara dela, olha lá. Tem um papel. Acho que não tá preso. Olha lá. Eles estão aqui assistindo, meu pai. Ó, não foi marmelada, tá? Eu peguei o nome de todo mundo que ligou. Ela ligou, né? O Tião tá confirmando que ela ligou. Então é só basta. Quer ganhar? Basta ligar pra gente aqui e participar. Você viu que a gente não tira o nome, não, ó. A gente colocou no sorteador quem ganhou o livro então do Jorge, né? Mas ela não vai levar hoje, só vai levar se for lá no dia, né, Jorge? Isso, se não for, não entrego. Se não, aí, ó. Uhum. Mas a gente vai sortear mais nos próximos programas. Então fique conosco, nos próximos programas a gente vai sortear mais. Nos programas a gente abre para as pessoas de fora também. De fora também. É. Então, então o livro que ele vai, que o Jorge está lançando, dia 16, Jesus Cristo, Caminho, Verdade e Luz, lá na AME, na sábado às 19h30. Estão todos convidados para participar. Chegar lá já vai estar. Dedicado e assinado. Já está com a dedicatória e autógrafo. Então eu já vou deixar aqui. Só que eu não posso pagar nada para quem pegar meu autógrafo, né? É. Uhum. Eu não pago que... nada para quem pega o meu autógrafo quando eu faço a receita. Terrível. O autógrafo é de graça, isso? O autógrafo é de graça. Sei. Então tá certo. Então a Irene do Nascimento e a minha mãe, Mariângela Pintos, ganharam aqui. Ligou e ganhou. Então ligue e participe que vocês ganham. É, fala. Hora da dica? Doutor, está vendo o relógio lá, que horas são? Era só duas, você estava preocupada com... Você estava... Ah, ela não enxerga direito de longe, né? Não. Não. Dificilmente. Ainda bem, nós enrolamos você aqui, porque já são 10h49. Era 8 às 10. Olha lá. Sem podcast. Podcast é assim, tem comida, tem dá pra comer, tem bolo. O pessoal que vem aqui, a gente convidou no outro domingo, o pessoal veio massa, ó, veio bastante gente hoje aqui. Então é a hora da dica, doutora. Comenta pra gente um livro. Hoje a gente já comentou três livros aqui, né? A gente falou dois, né? O Holocausto Brasileiro e a Umbanda de Todos Nós. Você quer indicar mais algum vídeo, uma série, algum filme? Qualquer coisa. Tem um conjunto de 5 livros que eu gosto muito, que é do Augusto Cury, que é Análise da Inteligência de Cristo. E é uma coisa muito legal, porque é uma análise isenta de qualquer preconceito, de qualquer religiosidade. Então, assim, é a análise da forma como Jesus pensava, como que ele fazia a sua pregação, como é que ele... atendia as pessoas, como é que ele escolheu os seus apóstolos. E são 5 livros que são fantásticos. Não precisa ler na sequência, tem um mas box aqui, ó. É show de bola. Vale a pena ler, que não desmerece em nada a figura de Jesus, muito pelo contrário. Enriquece cada vez mais aquilo que a gente entende do que seja esse espírito que veio como o mensageiro, né, o enviado, que na verdade não era Jesus, era Joshua. O nome já estava meio esquisito, mas traz muito daquilo que a gente entende do que seja, que tenha sido Jesus naquela época, aquilo que ele pensava, a forma como ele agia. Mesmo nos momentos mais difíceis da pregação, mesmo nos momentos em que ele foi atacado, ele foi maltratado, foi visto como uma pessoa fora do contexto, né, que ele fazia a pregação e ensinava e mostrava para as elites da época aquilo que eles faziam de errado, que era contrário às leis de Deus. Então, ele era visto como uma pessoa execrável. E mesmo assim, sendo maltratado, sendo xingado, tratado com desprezo, ele nunca saiu da tranquilidade, da serenidade, do papel que ele veio exercer. Então, ele traz muito nesses livros o processo tanto emocional quanto intelectual de Jesus. E é fantástico. Legal. O Alberto Cury é católico, né? Ele, Augusto, ele é católico espiritual. O Augusto era ateu. Ateu. Ele era ateu? Ele era ateu. Depois que ele escreveu sobre Jesus, ele virou cristão. É. E Nil, você até quer deixar uma dica também? Pra gente? Não, o novo livro do Jorge. Obrigado. Puxa a sardinha pro meu lado. Jesus Cristo. Tamo junto. Legal. Sempre. Bacana. Então, sempre. Está aqui, ó. Esse aqui. É, exato. Legal, então entra. Claro que acho que vai estar disponível depois na Amazon, né? É bem capaz, porque o Fábio, os últimos livros, a editora, ela tem feito sempre o disponível, você fala para comprar, né? Para comprar depois, porque assim, o pessoal assistir esse vídeo mais para frente, eles podem querer comprar. Uhum. Então vai estar disponível aí na Amazon, a gente coloca o link aqui na descrição do vídeo depois. Tá bom? Depois do lançamento, que é semana que vem, sábado, dia 16 de março de 2024. E na Casa do Caminho também, a gente já deixa lá essa semana também. Na Casa do Caminho também, legal. Na livraria Casa do Caminho. Aproveitar aqui e colocar a arte, jogar a arte ali na tela. Eu já coloquei a arte que a inteligência artificial fez, né? Já está no nosso Instagram. Eu vou jogar agora aí na tela para vocês verem. Tá aí a arte feita pela inteligência artificial. Parece uma tela, né? Pintada, parece uma. Aí, ó, dá para ver ali, ó. Parece uma tela pintada, né? De flores aí, representando as mulheres. Foi abstrato, mas foi muito legal. Gostei também. Muito legal, né? Uhum. Então tá aí no nosso Instagram. Então entre no nosso Instagram aí e curta, né? Tá aí o endereço do Instagram para vocês, Vivência Espírita. E a gente já sempre posta lá a arte criada pela inteligência artificial. Vamos lá. Legal. Então vamos encerrando, né, Rodrigo? Tem mais alguma coisa? Não, né? Tem. Depois eu falo aqui o resultado da enquete. Ah, legal. Na hora que chegar aí na sua vez, né? Então vamos encerrando aqui com a mensagem do livro Palavras de Luz, de Francisco Cândido Xavier e Emmanuel. É um livro diário, né? Que tem uma mensagem para todos os dias. A mensagem do dia 10 de março diz assim: esquecer o mal é aniquilá-lo, e perdoar a quem o pratica é ensinar o amor, conquistando afeições sinceras e preciosas. Daí a necessidade do perdão no mundo, para que o incêndio do mal possa ser exterminado, devolvendo-se a paz legítima aos corações. O Consolador, item 187, dever. A gente agradece imensamente a participação de todos vocês hoje aqui conosco. Teve algumas pessoas ainda que fizeram pergunta aqui por último, que não deu para a gente passar e nem falar, mas falamos aqui o máximo que a gente podia dentro do nosso tempo, porque nós enrolamos. A doutora, ela não enxerga direito, então ela não estava olhando a hora, entendeu? Então, na realidade, ela estava... E aquela hora está adiantada ainda. Ela estava preocupada que ela ia ficar 2 horas, mas já vai dando 3, né? Já vai dando 3 horas. Então, nós nos aproveitamos. Então, a gente agradece imensamente, foi muito legal, muitas pessoas aqui comentando que a gente tem que convidar ela de volta. Inclusive, eu sugiro que quando a Patrícia, a Priscila, falou para trazer a doutora, até ela era para falar sobre suicídio, parece, né? Foi. Então, o Rui já marca com ela. É setembro ou outubro? Okay. No setembro, é setembro amarelo, né? Setembro amarelo, você coloca o nome dela para ela vir em setembro aqui, se ela puder. Com prazer. E aí a gente fala sobre o tema. Né? Eu queria perguntar para a doutora se ela também faz palestra, porque... Às vezes é ao interesse das pessoas para que você faça palestra lá. Fazemos. E a Arlete também já pediu o contato para chamar aqui no programa Prosa Criativa. Toda segunda-feira. Deixa eu botar aqui, ó. Rodrigo, então, as meninas que vieram. Tô mostrando aqui, ó. O pessoal, ó, hoje tá bastante cheio o estúdio aí. Ó, o pessoal tá. Os meninos estão sentados lá. Trouxe até presente aí. Uhum. E a gente. Então, o programa de segunda-feira, que é a Prosa Criativa, que é um programa sobre diversidade, não é um programa espírita. Que a dona Arlete, a doutora Arlete, que é a mãe girafa, é junto com o Arnaldo, a Babi. Então, toda segunda-feira, 19h19, ao vivo aqui no programa Vivência Espírita. Então ela disse que vai te convidar também para ir lá no programa. Obrigada. E isso aí. Posso falar aqui, já aproveitando já que estou falando, vamos falar da enquete, resultado da enquete. Eu estava com toque, tinha 99 votos, eu estava esperando alguém dar 100. E deu 100 votos agora. E a pergunta foi: as mulheres são a maioria no meio espírita? E desses 100 votos, 87% disseram que sim. Tem a percepção que a maioria no meio espírita são mulheres. E 13% disseram que não. Então, legal, obrigado por ter participado aqui. E até o próximo programa. Vamos lá, Carlinhos. Agradecemos. O Rui falou? Você despediu? É? Ah, o Rui não comentou. O Rui não comentou. Quem vem a semana que vem? Semana que vem nós teremos aqui a Jéssica e a Paula De Biasi falando sobre a mulher e os preconceitos. Temos ao Nil, a doutora Patrícia, o Rui, o Jorge, o Rodrigo. Temos a Mariângela, as meninas do Nil, ao Tião Varoto, ao Domingos. Fala o microfone aí, por favor. E a família da Patrícia que fizeram hoje o auditório cheio, graças a Deus. Desejamos à família Vivenciano um ótimo domingo em família, com seu macarrão com frango ou o seu cardápio preferido, mas que seja sempre em família. Família é o bem mais importante que o ser humano tem hoje. Um ótimo domingo e fiquemos na paz, na luz e no amor de Jesus, hoje e sempre, graças a Deus. Graças a Deus. Pedi para o Nil aí comentar. Quem que está aí no estúdio, Nil? Comenta para a gente aí. No estúdio, no auditório ali, estão as minhas filhas Priscila e Patrícia, xará da nossa amiga Patrícia, né? E a família da Patrícia, né? E a Patrícia comenta também. Não, mas faz seus comentários finais, Nil. Bom, foi um programa maravilhoso, no meio de grandes amigos, né? E não saiamos do caminho que Jesus nos mostra toda hora, todo instante, todo dia. É isso. Doutora Patrícia, os microfones estão aí para as suas considerações. Agradeço demais a gentileza com que você me atendeu no telefone, aceitando o convite para vir a esse programa. E olha, foi uma grande surpresa, nós gostaríamos que outras vezes. Setembro já está marcado, Jorge? Não, é só você ligar para ela depois, né? Tá. Cheio de compromisso. Não, eu estava conversando com a Tiana, a Tiana Nascimento, sua vizinha, Tiana. É. Ela foi convidada para ir num casamento e ela, inclusive, ela era a madrinha do casamento do casal. Aí o pessoal muito simples, assim, né? Bem pessoa simples mesmo da roça e tal. Ela foi no casamento. Chegou lá na igreja, chegaram para o casamento e tudo arrumadinho, tudo bonitinho. Aí chegaram esperando o padre chegar, o padre não chegava, ninguém chegava. Daqui a pouco chegou um funcionário da igreja e falou: o que vocês estão fazendo aí? Falou: não, o pessoal, eles falaram, nós viemos casar. Pô, mas vocês marcaram? Não, não marcamos. Precisava marcar? Precisa. Eles achavam que não eram tão simples que achavam que não precisava marcar. A igreja está lá aberta, não basta só, entrar lá, alguém vem e faz o casamento. Não só marcar, que precisa pagar também, né? Uh-huh. Show me the money. Pior. Jair Maguire. Doutora, nosso programa é feito de muita alegria, de muita descontração. Graças a Deus. E a senhora contribuiu muito para o nosso programa no dia de hoje. Então está aí o microfone para as suas considerações. Obrigada. E deixar o contato também uma pequena prece de encerramento do nosso programa. E deixar o contato aí também, está aparecendo aí para vocês, 12-3921-4062. Mas quiserem aí, e cadê os filhos da eles não vão aparecer comenta aqui no vídeo? Ó, vem todo mundo aqui, ó. Aqui atrás, boa. Oh, vem todo mundo. Escondido. Tem um corintiano lá bonito lá. Não é. Olha lá. Fala pro pessoal vir aqui no vidro aqui, ó. Aí o pessoal já aparece aqui atrás. Ninguém Nossa quer Senhora. Não, eles não querem. Ninguém quer. Estão com vergonha. Eles estão com vergonha. Ninguém estão com vergonha. Quer vir, não. Mas comenta aí, o marido dela tá ali. É, Carlinhos, fecha a porta aí, por favor. Mas comenta aí seus comentários finais pra gente. Olha lá, família. Olá. Ah, comenta aí quem que tá aí. Cadê então, o menino? Então, marido, Lourival, a filha mais velha, Ana Carolina, o do meio, Matheus Henrique, e o Luiz Guilherme, que é o nosso caçulinha. Tá lá sentadinho, quietinho, que não quis aparecer. Não, ele tem vergonha. Ele é vergonhoso. Não apareceu, só. Muito bom. Então, tudo bem. Vamos encerrando, então? Vamos encerrando, agradecendo, né, a oportunidade que foi dada de a gente falar sobre mulheres, que é o que mais a gente fala, né? Mulher só fala. E, na verdade, assim, é sempre colocando que as provas não são para sexo feminino ou masculino, é para o espírito imortal. Então, como a gente sabe que não existe sexo, Então, são só as provas que nós precisamos passar. Com as dificuldades, com os preconceitos, com as injustiças, né, que a gente analisa do ponto de vista material, não do espiritual, que, infelizmente, ainda o mundo é muito materializado. A partir do momento que ele se espiritualizar mais, ele vai se tornar um mundo muito melhor, um mundo onde há igualdade para todos, menos, logicamente, para linguajar, né? Não existe todos, todas e todes. Então, vamos usar a língua portuguesa, é para todos, não masculino e plural, que vai o vocábulo. E, para encerrar, nós pedimos ao Pai Maior, a Jesus, aos queridos mentores da espiritualidade, aos mentores espirituais de cada um que aqui se encontra, que possa nos dar um domingo cheio de luz, cheio de aprendizado e uma semana rica em experiências, rica em conhecimentos, em luzes e, sim, com suas dificuldades, com suas pedras no caminho, com seus espinhos, mas que sempre trazendo para nós a evolução, o crescimento, para que assim nós possamos chegar cada dia mais próximo ao Pai. Obrigada, Pai, que assim seja. Tudo começou quando Deus permitiu que eu fosse filho de uma linda mulher. Desde então comecei a sentir o seu calor, ainda no seu ventre já sentia seu grande amor, amor sem medida que me fez sentir plena segurança quando então nasci. Em seu peito eu sugava, sentia sua proteção. Seus braços dormia, ouvindo seu coração, coração tão divino, gigante de tanto bem, pois carrega consigo sentimentos que vão além. Carinho e de paz, de força divina que sempre me traz. Não o que eu quero, mas o que preciso pra crescer sendo digno do teu amor. Amar é o caminho, não me sinto sozinho, pois eu sei que comigo estás. Quando então eu chorar, vou saber que onde estiver, sentirei sobre mim as mãos dessa mulher. Eu sugava, sentia sua proteção, em seus braços dormia, ouvindo seu coração, coração tão divino, gigante de tanto bem, pois carrega consigo sentimentos que vão além, além do